Eu sou a Vera Manter e vou moderar este debate da tarde, que é sobre as estratégias artísticas e a adaptação aos diferentes contextos de apresentação. Tenho comigo como lançadores de pistas o Tiago Rodrigues, da Estrutura Mundo Perfeito, a Ana Borralho, da Casa Branca, e a Isabela Alves Costa, diretora das Comédias do Minho. Eu devo fazer uma ressalva em relação à presença da Ana Borralho neste painel de lançadores de pistas, porque nós tínhamos determinado, enquanto organização do encontro, que íamos ter lançadores de pistas que não fossem membros da rede, porque pareceu-nos muito importante, precisamente este é um encontro de abertura a outros elementos da comunidade artística, da comunidade performática, e... queríamos ter, que pensámos primeiro na Silvia Real para este painel, mas acabou de ter uma criança, portanto não podia estar. Pensámos na Filipa Francisco, que foi hoje para a Palestina, portanto não podia estar. E pensámos, portanto começámos a pensar que era preciso abrir esta exceção neste caso deste painel, porque de repente começavam a faltar coreógrafos ou pessoas que trabalham na área da dança e que não estejam na rede, porque realmente a rede tem muita gente, não é? E pensámos em vários exemplos, há variedíssimos exemplos de estratégias artísticas e processos dentro da rede, em termos de pensar como é que se chega aos públicos, que tipo de estratégias, há diferentíssimos tipos de trabalho dentro da rede, como sabem. Fiz realmente uma opção, portanto, eu pensei, por exemplo, em casos como Aldara Bizarro, que tem o projeto Respira, que tem uma série de trabalhos que tem feito em contextos muito diferentes dos contextos do palco. Há outras pessoas no seio da rede que têm optado por variedíssimas outras estratégias, sem menosprezar a estratégia de, por exemplo, simplesmente fazer um trabalho, apresentá-lo num palco, como mais habitualmente, porque não se trata aqui, para mim, neste debate, não estamos aqui para fazer uma apologia de temos que inventar outras estratégias para chegar ao público. Penso que estamos aqui, e precisamente temos aqui três exemplos, todos bastante diferentes uns dos outros. Temos o caso do Tiago, que está mais na área do teatro, mas que faz um teatro também bastante específico. Portanto, temos aqui vários exemplos de estratégias de trabalho artístico, diferentes umas das outras, e com diferentes ideias de aproximação a públicos. Estava só para acabar, em relação à Ana Borralho, realmente, e à Casa Branca, e portanto ao trabalho que ela faz com o João Galante, realmente optei pelo trabalho deles porque me parece, assim como já se disse um pouco esta manhã, que é mais evidente muitas vezes para um apresentador, para um programador fazer ter uma abordagem em termos de ações de sensibilização de público, de ateliês específicos, de ações específicas à volta de um trabalho ou com um artista, em relação a trabalhos infantil-juvenis do que em relação a trabalhos para adultos. E no caso deles, é um trabalho nitidamente para adultos, e foi por isso que me pareceu importante ter aqui o exemplo também deles, não descurando, obviamente, depois, durante o nosso debate, as vossas participações em relação a outros tipos de abordagens que são também muito importantes de ouvir. E, portanto, eu vou já passar a palavra ao Tiago Rodrigues, que nos vai falar sobre a sua experiência. Okay, obrigado por... pelo convite para estar aqui, apesar de ser da concorrência, mas também sei que há partidários dentro da rede, que a rede se abra ao teatro e que se transforme numa plataforma de artes performativas. Eu concordo absolutamente, fica já a minha candidatura. O que é certo é que esta manhã, na parte que pude assistir do debate, confrontei-me mais uma vez com essa noção que tenho às vezes, que é sentia-me mais em casa, embora com a distância e com a crítica que pudesse fazer ao que estava a ser dito e com a minha opinião pessoal específica da minha experiência ao que estava a ser dito esta manhã, mas sentia-me mais em casa naquele debate do que em muitos debates, porventura demasiado generalistas, que acontecem especificamente no meio teatral, onde muitas vezes eu sinto que há uma desadequação muito maior em relação ao meu caso pessoal e ao de algumas estruturas cada vez mais que existem no teatro, que se calhar estão mais próximas da realidade que é discutida aqui do que de uma realidade que possa ser discutida de uma forma nacional no que toca ao teatro. Posto isto, e agradecido o convite, eu gostava de me colocar um bocadinho em relação a este tema, e a forma de me colocar em relação a este tema é eu vou usar um chavão que eu acho que o artista, ou pelo menos eu assumo como um artista, que é um nómada, ou seja, incluo a palavra nómada na natureza do trabalho que tento fazer e que ambiciono fazer e que vejo em muitos artistas, os que admiro e os que não admiro. E, portanto, essa noção nómada não tem apenas a ver, apesar de ter a ver com a circulação, no sentido físico, da itinerância, mas também da circulação de ideias, do espírito de colaboração e nómada também na sua própria cidade. Eu trabalho em Lisboa, mais especificamente numa cozinha na Amadora, mas quando trabalho em Lisboa também tento trabalhar nessa condição nómada e ser o nómada que no teatro visita os sedentários, que são as pessoas daquela comunidade que vêm ver aquele espetáculo. Nesse sentido, obviamente que o contexto de apresentação, que está no título deste debate, é qualquer coisa de absolutamente essencial para mim e, ao mesmo tempo, qualquer coisa à qual eu sou imune, porque sou nómada e, portanto, como sou nómada, transporto comigo a minha casa e as minhas referências e a minha identidade. Preciso é de estar permanentemente a visitar sítios, mesmo que seja um teatro da minha cidade, onde exponho essa identidade e o meu trabalho artístico aos sedentários que vão vendo diversos nómadas que visitam a sua cidade. Isto para me colocar um bocadinho em relação a isto, ou seja, digamos que eventualmente neste painel eu sou aquele que não que defenda essa posição contra outros, mas sou aquele que tem a prática de achar que a sua criação é relativamente imune ao contexto da apresentação, no sentido em que a identidade do meu trabalho, sim senhor, é vulnerável a eu estar a trabalhar em Berlim ou estar a trabalhar em Montemor-o-Novo, e será influenciada por isso, mas não faz disso a sua essência ou o seu sujeito, ao passo que muitos criadores com trabalhos muito interessantes fazem da sua presença geográfica naquele local e identitária o cerne do seu trabalho e desenvolvem a partir daí também o seu trabalho. Não é o meu caso. O meu caso é de alguém que transporta, às vezes, o mínimo possível para um sítio, para poder viajar muito, mas transporta consigo a sua identidade e o seu trabalho e espera que haja um diálogo. Mas alguém que tenta ser muito regional para depois poder ser internacionalista. Alguém que tenta trabalhar no universo da sua aldeiazinha, do seu universo artístico, para depois esperar que esse estabeleça diálogos com os que existem noutros locais e com o público desses locais. Portanto, a minha confiança e a minha esperança e as minhas estratégias estão depositadas no diálogo com mediadores, ou seja, quando eu penso no contacto que eu, enquanto artista, tenho com o público, ou que um artista pode ter com o público, penso imediatamente no contacto que ele tem com todos os mediadores, com todas as pessoas que lançam a ponte entre o artista e o público. Eu não julgo, ouvi falar às vezes de conquista de públicos esta manhã, de formação de públicos e de outras nomenclaturas para esta coisa dos públicos. Eu tenho muitos problemas em discutir, até porque acho que depois entramos mais numa questão de etimologia do que de propostas concretas e, portanto, não queria entrar por aí. Eu acho é que o público, especificamente, é uma coisa que está sempre presente enquanto eu trabalho, mas como conceito. Não um público que eu conheço, que eu posso estratificar socioeconomicamente, que eu posso localizar geograficamente. Aliás, eu tento não conhecer o meu público nessa medida. Tento é sempre criar com a ideia de público presente. Acho que esse conhecimento, essa ponte com o público, digamos técnica, científica, esse registro do público é do sedentário, é de quem está na comunidade e me recebe. É de quem está na comunidade e comunica o meu trabalho. E, portanto, é do mediador, é do não só programador, E eu em programador incluo desde o diretor de teatro ao diretor artístico do festival, ao curador, ao comissário, portanto incluo essas figuras todas, a pessoa que convida, não só o programador como o jornalista daquela cidade, daquele país, daquela vila, como o autarca, como o senhor engenheiro ou o senhor arquiteto que o Tiago Guedes falou esta manhã. Ou seja, esse é não só o meu porta-voz junto da comunidade, mas também o porta-voz da comunidade junto de mim. Eu acho que isso às vezes é muito esquecido. Pensamos muito no trabalho que o programador tem que fazer em nosso nome junto da comunidade, mas também é um trabalho que ele tem que fazer em nome da comunidade junto de nós artistas. A minha ideia necessariamente de localidade X ou Y depende muito do programador que eu lá encontrei. E eu vou transportá-la para a minha leitura do país, que é irrelevante, mas pronto, se formos vários 50 a ter leituras irrelevantes, já tem algum relevo. Portanto, posto isto, eu confio e todas as minhas estratégias são no sentido de fomentar o diálogo com os mediadores. Desses diversos mediadores, parece-me que há um essencial, sobretudo se falamos no contexto da circulação, que eu julgo que está aqui muito presente e que para mim é uma realidade, foi até há muito pouco tempo a fonte de rendimento do meu trabalho, e isso faz alguma diferença, mas é também uma ambição. Eu sou não só um nómada nesse sentido pseudo-poético ou romântico da seção do artista, mas também um nómada no sentido que eu preciso obsessivamente e compulsivamente viajar com o meu trabalho. Faz parte da minha natureza artística e encaro isso também como uma missão artística, mas é egoísta. Depois, o impacto que ele terá nos sítios por onde eu viajo já é mais altruísta e, portanto, pertence aos sedentários e não ao nómada. Eu quero é visitá-los. O fruto que eles possam retirar dessa minha visita interessa-me imenso, interessa-me melhorar a vida de toda a gente e ter impacto na vida de toda a gente enquanto artista, mas o tipo de leitura que será feito disso, o tipo de análise, é feito depois de eu partir. Eu posso é ajudar na altura que seja feito bem, mas será feito depois de eu partir. E, portanto, será feito pelos sedentários, será feito pelos mediadores e a comunidade, as pessoas que vivem nesse lugar e que viram ou não viram o espetáculo, infelizmente para eles, portanto. Agora, o que me parece essencial é investir nessa relação com o mediador. Eu gostava de me concentrar na relação com o programador, que é, quanto a mim, essencial, porque é inicial. Não é? É o programador que me convida, é o programador que me convida, é... Como? É censura? Não. A rede não faz essas coisas. É o programador que me convida e, portanto, a partir desse momento, eu ainda na minha cozinha da Amadora começo a conhecer aquele local e a estabelecer uma relação enquanto artista com aquele local através daquela pessoa que me convidou a ir àquele local ou que expressou interesse em convidar, mesmo que depois não aconteça. Mas há uma relação inicial que pode partir de mim, de uma proposta, muitas vezes, e muitas vezes parte do programador. A partir desse momento essa relação estabelece. Eu gostava de me concentrar nisso e gostava de passar agora a uma parte mais concreta, porque tenho sempre o receio de em primeiro lugar, me servir desta hipótese para me afirmar demasiado ou para me autopromover sob a fachada da partilha de experiência. Também tenho algum receio de dizer alguns lugares comuns teóricos que são absolutamente consensuais. Claro que depois também podemos passar as próximas 3 horas a discutir uma determinada palavra, mas gostava de falar de uma coisa concreta e de coisas concretas que eu, enquanto artista, defendo que os artistas podem fazer para tornar mais consequente este contacto com o mediador, que é o programador, que coisas que os artistas podem fazer naquilo, ou seja, sem grande invenção de projetos de raiz, mas naquilo que já é o típico, o tradicional da relação com espaços e com programadores e de preparação de circulação, aquilo que me parece que são pequenos comportamentos que podem absolutamente tornar mais consequente a relação que temos com os programadores. Isto são coisas que à medida que fui pensando nelas, pensei, a partir de agora vou fazer assim. Outras são coisas que eu tento fazer e outras são coisas que eu acho que devia fazer, mas quase nunca faço, porque é inconveniente, ou é chato, ou por algum motivo qualquer. Começa logo no primeiro contacto. Se eu falo com um programador que não conheço de lado nenhum e que me convida ao meu espetáculo, é raro eu... Este som sou eu a pensar. Sim? Fantástico. Sinto-me muito livre. Neste contacto inicial, uma coisa que para mim é essencial é saber porque é que determinado programador me está a convidar. Porque é que quer o meu trabalho? Eu parto do princípio que o meu trabalho tem qualidade artística e que é por causa disso. Mas hoje de manhã falámos da identidade dos espaços, falámos das linhas de programação, ouvimos falar da expressão ou não expressão de um projeto para um espaço. Obviamente que nenhum artista vai responder a um convite para fazer itinerância em sítio X dizendo sim, está bem, mas em que contexto? Mas o que é certo é que também, e esta é a minha experiência, eventualmente haverá outras, a norma é o artista também não ser propriamente muito ativo na forma como tenta perceber em que contexto é que está a ser convidado e porquê, e em que qualidade, e para ser inserido em quê, e como é que foi compreendido o seu espetáculo. E acho que da parte do artista pode haver uma preocupação inicial na relação do programador de marcar logo essa relação pela discussão artística, porque eu acho que é uma relação eminentemente artística, ou seja, a questão comercial, a questão prática surge imediatamente após o programador achar que há ali uma legitimidade artística e um interesse artístico e querer associar-se a um trabalho artístico e a uma identidade artística. E, portanto, é eminentemente artística, está no início. Portanto, antes de passarmos às questões concretas e práticas e de produção e de logística sobre essa possibilidade de circulação, há um debate que pode acontecer e que é muito raro acontecer. Falo da minha experiência, mais uma vez. Outra coisa muito simples e que não é absolutamente líquido que aconteça, o artista fazer depender da sua aprovação, de um debate, de um diálogo, de uma coisa que não é chamar a si a propriedade sobre o seu espetáculo permanentemente, mas que é tentar fomentar mais uma vez um diálogo, fazer depender da sua aprovação o material gráfico, por exemplo, a comunicação que é feita do trabalho que vai ser apresentado em determinada cidade ou em determinado espaço. O debate que pode acontecer à volta de uma coisa tão concreta como que texto é utilizado para apresentar este espetáculo, que fotografia é utilizada, que lettering, que palavras-chave, etc, etc. Este diálogo pode ser, se calhar, no concreto, muito mais eficaz a produzir a tal massa crítica que a Isabel dizia de manhã, que muitas vezes falta da parte do artista em relação ao seu próprio trabalho, mas também da parte do programador em relação à programação que faz. Que essa reflexão crítica aconteça às vezes no concreto. E no concreto é porque a palavra sucesso nesta página onde está este espetáculo. A palavra sucesso é importante porquê? Porque é que eu não quero que esteja lá sucesso? E porque é que eu tenho pudor em relação a essa palavra? Ok, vamos discutir isso. E essa discussão não tem que ser, muitas vezes, sobre quem tem a propriedade daquela página e quem é que pode decidir sobre ela, mas gera a reflexão sobre o trabalho em si e sobre a programação que está a ser feita. Acho que é absolutamente essencial nesse contacto prévio. Mais coisas muito práticas e que eu acho que são interessantes de perseguir e que estão no cotidiano da circulação é, por exemplo, a questão de perguntar imediatamente se há ou propor isto da parte do artista, o tal encontro com o público, o tal conversa com o público, ou vocês estão a pensar em alguma atividade paralela, como é que isto está encaixado numa programação maior? Há um debate passado 2 dias, ou há 3 espetáculos seguidos de 3 artistas que de alguma forma se unem por uma ideia, mas de alguma forma mostrar imediatamente da parte do artista uma disponibilidade e também um interesse e uma curiosidade em relação a que contexto é que é trabalhado à volta deste trabalho que eu vou apresentar. Outra coisa, necessariamente, parece-me, é, estando já no local, que esta conversa com o programador se torne física, se não foi já física antes, que se torne física, ou seja, com toda a delicadeza do mundo, perguntar onde é que ele está. Muitas vezes o perguntar chega para ele aparecer. A minha experiência é essa, é que muitas vezes pergunta se ele afinal aparece mesmo, outras vezes não aparece, mas há um sinal que se dá de eu estar neste teatro é parte desta relação. E esta relação é importante para mim enquanto artista. Eu sou vulnerável e disponível para esta relação. Não vim aqui apresentar o meu trabalho e vou-me embora assim que acaba a desmontagem, sem querer saber o que é que determinada pessoa pensou do espetáculo ou como é que o seu público, porque o público, na minha perspectiva, pertence-lhe. Ele empresta-me durante aquele período de tempo do espetáculo e da mostra, não é? Dessa assembleia imprevisível que ele organizou e que ele achou que poderia funcionar. Portanto, aquela pessoa é essencial, o feedback daquela pessoa em relação àquela assembleia imprevisível que ele promoveu. Obrigado. Portanto, querer saber onde ele está e querer discutir a priori e a posteriori o espetáculo com essa pessoa. Tentar perceber se há um trabalho que é feito a posteriori do espetáculo, depois da partida do artista, com aquele público. Como é que a reação do público foi, digamos assim, analisada e mastigada pelo teatro? Uma coisa que me parece essencial e que eu tento fazer cada vez mais, explicar que, independentemente de perceber que isso implica muito com logística e com custos, dois espetáculos é sempre melhor que um. Não é só para mim. Porque se falamos de formação de públicos, gostando ou não da expressão, eu tenho sentimentos mistos em relação à expressão, mas se existe a noção de formação de públicos, dois espetáculos, então sim, obviamente, faz todo sentido, porque o primeiro espetáculo pode ter eco, e se pode ter eco, é bom aproveitar esse eco, e que esse eco não seja um eco que fica a ecoar nas paredes da cidade, mas que volta ao teatro. Portanto, e para mim enquanto artista, obviamente, ser acolhido durante duas noites faz todo o sentido, porque eu passo a ter uma história com aquele local. Passou-me a acontecer qualquer coisa, há um termo de comparação entre o ontem e o hoje. Não posso culpar o edifício e os técnicos e o barulho do palco, de tudo. Tenho que me culpar também a mim, porque agora eu percebi que da primeira para a segunda noite, exatamente nas mesmas condições, aconteceram coisas diferentes. E, portanto, eu trato aquele local de outra forma. Já é um local que eu habitei e não um local que eu visitei e entreguei a minha mercadoria e pronto. Portanto, por exemplo, expressar isto e tentar explicar isto. Outra coisa simples, eu agora volto um bocadinho atrás, porque eu já tinha passado a parte de apresentar o espetáculo, mas há uma coisa antes que me parece absolutamente relevante, que é quando acontece, como acontece quase invariavelmente, que o preço seja discutido porque a determinada estrutura de produção do artista, e portanto aqui o artista disse que a apresentação do espetáculo custa tanto, obviamente vai-se negociar, obviamente toda a gente sabe que as hipóteses de um teatro não querer baixar o preço são ínfimas, e portanto ser pelo menos pedagógico na forma como se responde a isso, explicar que aquele preço existe por um motivo, e explicar que motivo é esse, mesmo que seja subjetivo. Mesmo que seja dizer que o preço de uma obra de arte também é uma medida dessa obra de arte, quer queiramos, quer não, quer concordemos, quer não, é um facto. E, portanto, explicar pedagogicamente que se gasta nisto e naquilo e naquele outro. E depois, obviamente, fazer, na maior parte dos casos, aquilo que eu faço, que é baixar efetivamente o preço, porque se quer ir lá. Mas ser explícito naquilo que estamos a negociar. Porque esse sinal é muito, muito importante. Obviamente que isto é uma questão de produção, mas é uma questão artística. E se falamos de estratégias artísticas para os contextos, esta questão da discussão do preço, para mim, tem uma validade e uma consequência e uma influência na relação que vamos ter com o espaço, que às vezes muitas coisas a que nós obviamente damos muito mais valor na relação com esse espaço não têm. Esta questão de como tratar o preço é absolutamente essencial. E depois uma última questão, ainda nesta lista de coisinhas, nesta espécie de pequeno manual para a melhoria de relação ou relações mais consequentes com programadores, manual para os artistas, porque eu prometi a mim mesmo que não faria uma única crítica, só veladas aos programadores enquanto estivesse aqui, não por receio, mas só porque depois desta manhã acho que já temos um inventário bastante, bastante largo. Uma última questão, que é a de... a questão da lealdade. Eu acredito que se eu vou a um teatro convidado por uma pessoa, esse acontecimento é suficientemente marcante para mim, para a partir daí a questão lealdade existir. A questão lealdade não passa por eu voltar lá assim que estreio o próximo espetáculo. Não passa sequer por eu voltar lá todos os anos, porque também percebo que muitas vezes a noção da parte dos programadores é dividir o mal pelas aldeias. Há muitos projetos, há muitas estruturas. Quem vem em 2008 é impensável vir em 2009. Os meus preferidos virão em 2010. Mas virem todos os anos, isso é complicado, porque, até porque é suspeito. E pronto, e nós temos que ter aqui diversidade e pluralidade no teatro. Embora estejamos a desperdiçar, mais uma vez, e eu tenho dúvidas em relação à expressão, já vos disse, mas estamos a desperdiçar um manancial de formação de públicos, porque se o mesmo público vir o mesmo artista, pelo menos anualmente, provavelmente o terceiro espetáculo desse artista terá já uma familiaridade com o público, os tais códigos que muitas vezes se nos dividem e criam aquele discurso que o Tiago estava esta manhã a dizer, que é um discurso às vezes complicado de gerir, que é o nós aqui e eles ali que não nos compreendem, mas obviamente que a repetição é essencial. Há criadores que eu comecei sobre os quais eu comecei a ter discurso enquanto espectador à sétima vez que vi. E não voltei porque gostei da primeira vez. Voltei porque tinha que voltar, ou porque estava acompanhado de gente que me fazia sentir que eu tinha que voltar, ou então só porque estava intrigado por aquilo e queria perceber melhor. Mas por isso. E, portanto, fechando, Vera, para concluir, parece-me que a questão da lealdade passa por acompanhamento mútuo. Ou seja... há um discurso que pode passar a existir, que é um discurso que me parece que é artístico e que... Bom, vou pôr isto em termos muito concretos. Há muitos programadores com quem eu falo quando estou interessado em apresentar um trabalho no seu espaço ou quando tenho a oportunidade de estar a falar do meu trabalho. Mas também há programadores com quem eu falo sobre o trabalho que eles estão a fazer e eles sobre o meu, sabendo, à partida, nem que seja porque é impossível naquele momento, que aquela conversa tem um fim de colaboração, ou um fim que passe pela circulação naquele espaço. Ou seja, eu acredito que um artista pode enviar um mail, uma carta, telefonar, visitar como espectador um teatro municipal a 300 km da cidade onde vive, para ir lá ver um espetáculo e para ir dizer àquele programador que acha interessante ou completamente desinteressante o trabalho que está a ser feito agora naquele espaço e que há, da parte do programador, da parte do artista, a possibilidade de ele fazer aquilo que reclama muito também do programador, que é, eu gostava que aquele tipo que me programou já duas vezes, pá, no mínimo viesse ver o meu espetáculo quando eu estreio em Lisboa, ou no Porto, ou em Viseu, porque isso não acontece. E essa lealdade é reclamada em relação aos programadores. Eu faço questão que determinados programadores venham ver o meu espetáculo, porque eu pensava que tinha uma relação com eles que fazia com que eles viessem ver o meu espetáculo, nem que seja para no final termos só uma pequena conversa ou não falarmos, nem com vista a apresentar o espetáculo no seu espaço, mas porque estabeleceu-se uma relação e há uma lealdade que tem que ser cumprida nessa relação. Eu julgo que da parte do artista ela também pode existir. O artista aí tem a obrigação de ter um hábito de espectador privilegiado, de espectador formado em relação aos programadores. O artista, da mesma forma que o programador é um termómetro essencial da nossa atividade e pode dar-nos um feedback essencial, até porque se nos acompanhar conhece o nosso percurso, acho que o artista, tenha ou não visitado determinado espaço, mas com os espaços que visitou e com os quais pode ter alguma lealdade e alguma familiaridade, é um termómetro absolutamente fundamental da programação e deve, além de poder, expressar aquilo que pensa sobre essa programação. Muito obrigada, nada. Tiago. E passo já a palavra à Ana Borralho. Deixa ver se isto funciona. Ah, é verdade. Sim. Bom, eu não vou conseguir ser tão fluente quanto o Tiago, nem... E provavelmente vou misturar uma série destas propostas de reflexão umas nas outras e repetir-me. E vou tentar não ler muito e conseguir falar com vocês de uma forma mais fluente, mas vou ter que olhar várias vezes para o papel para não me perder. E vou falar também quase sempre em nós, pronto, porque como sabem eu trabalho em parceria com o João Galante e a Casa Branca também tem, para além do nosso trabalho, trabalha também com a Mónica Samões, com outros criadores, e por isso falo em nome de nós. Bom, em relação a esta questão dos públicos, nós acreditamos que a arte mesmo mais radical, e normalmente os nossos trabalhos são apelidados de arte radical ou transgressora, acreditamos que o nosso trabalho consegue chegar a diferentes públicos e muito distintos e em muitos sítios diferentes, e não achamos que a nossa arte só é compreendida nos meios urbanos. E achamos que não podemos menosprezar o público. Acho que é uma coisa que constantemente se ouve, que é o público que não percebe, o público que não precisa de perceber tudo para conseguir ir ver um espetáculo e nem que seja pela estranheza ter uma opinião, chegar a conseguir refletir sobre alguns assuntos que determinado espetáculo toca. E nesse sentido nós acreditamos que o aprofundamento dos temas que nós tocamos, e o nosso trabalho está muito ligado às questões do género, do erotismo, da sexualidade, da nudez, acreditamos que conseguimos facilmente com este tipo de temas chegar a diversos públicos. E não achamos que somos uma arte assim tão radical, apesar de usarmos a nudez. Nos últimos projetos temos tentado cada vez mais que o público tenha uma experiência tão próximo de nós quanto possível e próximo da nossa experiência. E nesse sentido propomos objetos que integram o público muito no interior da trama do espetáculo, ou seja, o próprio público passa a ser performer. É olhado, é visto pelo público à volta, são normalmente situações de instalações, onde existe um número determinante de performers, que propõem uma relação muito direta, olhos nos olhos, com o público. E quando o público se disponibiliza a sentar-se, ou deitar-se, inclusive, à frente desses performers, existe o outro público todo atrás, que fica a olhar essa relação. Portanto, o próprio público passa a ser performer. E nós temos tido esta experiência que, curiosamente, sentimos que é mais fácil o público aceder aos nossos espetáculos, de certa maneira, porque está dentro da coisa. Olha nos olhos, vive a experiência connosco. E a fronteira entre a barreira que se cria normalmente entre o público e o performer, nós tentamos ao máximo, cada vez mais, e tivemos uma experiência que foi quase uma por acaso, e de repente começamos a perceber, ok, isto importa-nos, isso interessa-nos continuar a desenvolver o nosso trabalho, que é tentar anular ao máximo as fronteiras entre o que é o performer e o que é o público. E curiosamente, temos a consciência que com estas temáticas da nudez, da sexualidade, do erotismo, conseguimos captar géneros de públicos muito, muito distintos. Do mesmo modo que, como já disse, ao integrarmos o espectador no tempo e no espaço, vivendo a experiência com o performer, isso torna a relação a arte-público muito mais próxima. E, neste sentido, nós não temos propriamente como princípio, não pensamos nos trabalhos artisticamente pensando assim, vamos agora tentar colmatar a falta de preparação, o hábito que algum público nacional, mais no interior, tem para olhar para os nossos objetos. Mas, por dificuldades de circulação, acabamos por criar dispositivos que nos ajudam a circular com os nossos objetos, mas que, ao mesmo tempo, estão a formar públicos, sem ter sido necessariamente um ponto de partida. Ok, nós queremos que as nossas peças tenham este ponto importante, que é como formar públicos. Mas temos consciência que estamos a conseguir, de certa maneira, de formar bastantes públicos. Ou seja, nós abrimos muitos workshops nos nossos últimos projetos. Ou seja, somos uma equipa muito pequena, somos dois e às vezes um produtor. E fazemos as performances nos locais onde vamos, propomos workshops, audição, abertos a qualquer pessoa, que vêm integrar o espetáculo. Ou seja, fazem o workshop connosco, há uma reflexão direta ou indiretamente sobre a arte e sobre os próprios processos criativos, e ao mesmo tempo pedimos às pessoas que no fim do workshop audição, escolhemos 12 ou 7, pedimos que eles sejam os nossos performers. E isso tem criado experiências muito, muito interessantes. Temos tido pessoas desde os 18 anos até aos 48 anos, pessoas que nunca viram arte contemporânea ou que nunca foram sequer a um teatro, pessoas que a primeira experiência que tiveram como em termos de formação, workshop ou de palco mesmo, foi connosco, e que falam connosco de uma maneira, a partir daqui, acho que vou começar a fazer mais workshops. E nós temos casos de pessoas que realmente fizeram o workshop connosco e a partir daí começaram a fazer imensos workshops, começaram a ir ver espetáculos. E, certo, e isso tem sido importante para nós, ter essa consciência que estamos a formar públicos sem ser necessariamente uma questão importante para nós. Portanto, primeiro está o nosso trabalho artístico, mas porque estas condições de circulação nos levaram a pensar neste tipo de estratégia, que acabamos por ter a noção e a consciência que estamos a formar públicos. O que é que quer que isso implique? Também queria falar um bocadinho, já falei nas idades das pessoas que vêm, que aparecem nos nossos projetos, e o tipo de experiência pessoal que, também das pessoas que aparecem. Aparecem-nos pessoas que são desde médicos, jornalistas, arquitetos, alunos de arte também muitos, especialmente em Lisboa, nadadores salvadores, pessoas que trabalham num restaurante, pessoas que vêm fazer estes projetos connosco e que é o segredo delas, não dizem a ninguém que fizeram isto. Pessoas que sim, que é, porque como passa por uma exposição muito grande, são as pessoas, algumas têm muita vontade depois de trazer público e trazem, outras preferem não dizer a ninguém. E até há casos de pessoas que depois são escolhidas para a performance, porque nós nunca podemos escolher todos. Às vezes temos 30 inscrições e só podemos escolher 12. Depende muito também do contexto que nos acolhe. E temos casos de pessoas que são juristas e que nos dizem, olha, eu adorava participar na performance, pronto, fiz o workshop, nós escolhemos, mas que depois nos dizem, mas pela minha profissão não posso de todo expor-me desta maneira. Mas que acham que o trabalho para eles foi super importante. E mesmo que não tenham depois ficado para o objeto final, foi uma experiência que passaram que lhes fez pensar nas coisas. E neste sentido, temos a consciência que o nosso trabalho acaba por despoletar muito a conjunção da arte e da vida. E isso importa-nos imenso. A questão dos públicos não entenderem, nós achamos sempre que, pensamos sempre assim, se eu me identifico com imensos espetáculos, com imensas coisas, com outros artistas e obras que vou ver, certeza que vão existir outras pessoas em qualquer parte do mundo, seja mais urbana ou menos urbana, que vão ter relação com o meu trabalho, que vão conseguir identificar-se com o meu trabalho, que o meu trabalho vai conseguir chegar a elas. Não vai chegar a todas, com certeza, e nós nem achamos importante que chegue a todas. Do mesmo modo, tentamos que as nossas peças, também por esta dificuldade de circulação, se possam integrar cada vez mais em qualquer tipo de espaço, sejam galerias, teatros, foyers de teatros, museus, armazéns, discotecas. Claro que, dado o cariz do nosso trabalho mais erótico, não é possível apresentar o nosso trabalho na rua, não é? Portanto, aí ficamos excluídos. E, curiosamente, esta tentativa de abarcar outros espaços e de fugirmos a esta questão que eu falava no início, da barreira performer-espectador, afasta-nos completamente dos palcos, ou seja, os programadores têm dificuldade em programar-nos, porque têm os cineteatros, têm uma sala super equipada, com todo o som, com toda a luz, equipamento de uma teia gigante, e depois, quando nós lhes dizemos nós não queremos fazer aí, eles perguntam-nos, então, como é que é? Quer dizer, e aí nós achamos que a questão dos próprios cineteatros que foram construídos sem qualquer pensamento, um pensamento que estruture os espaços, que não seja só há dinheiro para construir cineteatro, vamos avançar por aqui. E nem se pensa nas dimensões do cineteatro para o seu meio, é construir, construir, construir, e continuar-se a fazer só espaços à italiana, palcos à italiana, e não pensar porque que não vamos fazer um espaço polivalente, que tem espaço para continuar a apresentar espetáculos mais tradicionais, digamos, onde há a plateia e o palco, mas que pode abranger outro tipo de arte contemporânea que não passa propriamente por este espaço. Porque o que nos acontece, a nossa experiência nos tem mostrado, é que nós não temos teia, não é? No sítio onde queremos apresentar, escolhemos o foyer, não há teia, e, portanto, temos que pôr umas torres e nós adaptamos, temos que nos adaptar incondicionalmente a esse tipo de espaços, ou seja, é o que há, normalmente é o que há. E fazemos espetáculos, este tipo de, esta questão da pergunta se nos adaptamos, nós adaptamos-nos ao ponto de nos dizerem, não temos uma mesa, então pomos uma grade de cervejas com um pano por cima. A adaptação tem sido a este ponto, mas é sempre em contextos que normalmente não são esses cineteatros, são estruturas mais independentes que nos programam e elas próprias não têm as condições ideais para este tipo de coisa. Já me estou a perder um bocadinho. Portanto, onde é que eu ia? Está bem. Portanto, esta questão também de escolhermos cada vez mais usar modelos, um modelo dispositivo de performance e instalação, procurando outros posicionamentos do público em relação às artes do espetáculo, onde a relação com o espectador se torna mais informal e menos condicionada. Portanto, o público, normalmente, nos nossos espetáculos pode circular à vontade, pode entrar e sair dos espetáculos, pode ficar o tempo que quiser, pode sair e voltar e ficar mais não sei quanto tempo. Sentimos que esta estratégia está, de certo modo, a promover a participação do espectador mais facilmente do que quando fazíamos espetáculos palco, plateia, palco. Sentimos que há mais adesão, é mais quase, foi uma coisa que nos aconteceu, foi o nosso percurso, mas que de repente faz-nos sentido. Mas agora a questão é, então, e os cineteatros como é que nos vão acolher? E aí é a questão dos contextos que eu falava esta manhã, que eu acho super importante, tanto pegando na questão de apelidar a nossa arte como uma coisa mais radical ou transgressora, como pela questão de não ser uma coisa de plateia-palco. É preciso criar-se esses contextos. E eu, a minha experiência, ao contrário do que o Tiago dizia ainda há pouco, nós mandamos imensos os nossos projetos para muitos sítios a nível nacional e não temos, às vezes, qualquer resposta. Portanto, não existe sequer o ponto de partida para conseguirmos entrar nesse diálogo que tu dizias, que eu também acho super importante, de trocarmos ideias, tanto eles sobre os programadores, sobre o nosso trabalho artístico, como nós sobre o trabalho deles. Portanto, é assim uma espécie de vazio, e quem nos programa, no fundo, acaba por ser sempre estruturas independentes, que não dependem de qualquer cor política, e que arriscam, que acreditam no nosso trabalho, e que sabem, e que de certa maneira, quando escolhem apresentar o nosso trabalho, não têm medo de enfrentar o público, não têm medo que venha o presidente da Câmara ou seja lá quem for, sabem defender o nosso trabalho. Nos sítios por onde já passamos, em Faro temos estado a ter uma experiência muito, muito interessante, e apesar das aparências, e Faro realmente, como o Lajinha dizia esta manhã, não tem realmente uma grande... Não tem uma tendência natural, como já existe em Lisboa, de ir ver espetáculos. Mas existe muita gente que tem interesse em ver espetáculos. Mas é uma zona difícil. É uma zona que realmente as pessoas não estão muito predispostas a ir ver espetáculos. Têm a praia, têm a noite, mas vão. A realidade é que vão. E não tem a ver com serem espetáculos difíceis. Se tu os divulgares, e aí nós nunca saímos em nenhuma primeira página do jornal, a não ser quando vamos a Faro. E eu acho que isso tem a ver com o programador. Neste sentido, é um galerista mas que investe em nós, manda coisas para os jornais. E a questão é que nós agora estamos a fazer, por acaso, o relatório para o Ministério, e é que nós temos uma quantidade de notícias a sair em jornais algarvios que é inacreditável. Tu, à partida, nunca pensarias que isso aconteceria. Ao contrário de Lisboa, que nós mandamos para os jornais e que ninguém nos liga nenhuma. E em Faro tivemos essa experiência muito positiva que esse galerista investiu em nós em 2004, apresentou-nos num contexto de artes plásticas onde tivemos muito público, posso dizer, algum sucesso, mas é sempre aquela questão do sucesso, sucesso aonde? Na tua rua, no teu bairro? Ok. Já me fizeste perder. E então, muito positiva, porque ele conseguiu enquadrar-nos numa exposição de artes plásticas que teve bastante retorno e muita gente viu o nosso espetáculo. E passados 4 anos, voltou-nos a apresentar na galeria dele, com a colaboração de uma sociedade recreativa, que não tinha condições nenhumas, mas que estava completamente disponível para aceitar o nosso trabalho. E é incrível que nós tivemos 250 pessoas numa noite. Portanto, essa questão de que não há públicos, ou que os meios... Eu não sei como é que é nos sítios mais interiores, mas eu acredito que pode haver públicos em qualquer sítio, desde que se criem os contextos para esses públicos surgirem. E essa questão também de que a arte tem que chegar a todos, a arte contemporânea tem que chegar a todos, eu acho que é uma falsidade. Eu acho que há públicos... vai haver sempre públicos que não estão interessados na minha arte, como eu não estou interessada no outro tipo de arte. Se eu não vou ver o balé, não querendo ofender ninguém aqui, se eu não vou ver mais espetáculos de balé, dança clássica, porque é de querer que as pessoas que gostam de dança clássica venham ao meu espetáculo. Não é para esse público realmente que eu estou a criar. Eu estou a criar para um público que é os meus pares. Mas, se no meio deste público que eu acredito que existe mesmo no Minho, como eu estava a dizer esta manhã, se existe um festival que é Paredes de Coura e que leva imenso público lá, se criar um contexto de para um determinado tipo de público, esse público, eu acho que aparece. Porque eu acho que essa questão de ser mais urbano nas cidades, ok, é mais fácil, mas eu acho que existe também no Minho, as pessoas no interior, as pessoas têm acesso à internet, têm acesso à televisão, têm acesso ao Facebook, como dizia o Ricardo, e podem não ter realmente códigos para ler a primeira vez que vai a Vera Mantero, e são pessoas que se calhar veem na televisão Apocalipse Now ou Tarantino. Quer dizer, tu dizes assim, eles não têm códigos urbanos. Não têm porque não levam lá as pessoas, porque eu acho que se levarem a Vera Mantero uma vez e duas, ou a Ana Orralha João Galante, e como o Tiago estava a dizer, não tem que ser no ano a seguir, mas se insistirem com este tipo de mostrar coisas mais estranhas ou que não estão habituados a ver, vão começar a adquirir esses códigos. Portanto, eu não acho essa questão do urbano. Nós temos-nos deparado com censura em França, em Toulouse. O que é isso do urbano? Nós temos programadores aqui que dizem que querem o nosso espetáculo, não veem o vídeo, e quando descobrem que temos nus, mas que não é só numa parte, é o tempo todo, cancelam o espetáculo. Mas também há pessoas em Lisboa que são muito próximas de nós, que também não têm códigos para ler os nossos espetáculos, que não vão ver os nossos espetáculos e vivem num ambiente urbano. Portanto, eu acho que público... existe em todo o lado. E deixa-me só ver o que é que me faltava aqui. A questão, já falei da questão dos cineteatros. Acho que é muito importante criar-se esses contextos e temos exemplos mesmo lá fora, porque nós realmente não circulamos muito em Portugal. Temos uma espécie de heróis, como este galerista, que são os heróis que arriscam em nós e que mostram e têm público. E é incrível que os nossos espetáculos com nudez são os que têm mais público, porque a nudez... atrai pessoas, o sexo atrai pessoas. E em França temos tido também, que é um dos países que compra muito os nossos espetáculos, situações de que inserem-nos em contextos que os próprios contextos já defendem aquela programação, mas que para eles também é difícil. Tivemos um caso na Ferme de Buisson, que é ao pé de Paris, que só o próprio programa que eles fizeram, que era uma imagem de uma Ana Borralho a beijar outra Ana Borralho. Portanto, aquilo tinha a ver com noites curiosas e tinha tudo a ver com a questão do corpo e o erotismo. Isso já foi muito complexo para aquela zona ali. Então eles puseram-nos num cantinho, assim, de um sítio, mas apresentaram. Mas já houve uma altura, uma semana antes do espetáculo acontecer, que é lá que a pessoa da câmara pode vir, e depois o espetáculo deles. Então põem-nos assim um bocadinho mais escondido. Em vez de estar logo assim no centro, estamos um bocadinho mais escondidos. Mas as pessoas vão ver. Mas mesmo assim, mesmo escondidos, eu acho que é preciso arriscar e criar esse cantinho. É preciso criar esse cantinho para as pessoas terem acesso. E o hábito é que eu acho que faz os públicos, é o hábito. Pronto, acho que ficou muita coisa por dizer, mas vou dizendo depois. Talvez, sim, possamos dizer depois durante o debate. Obrigada, Ana, pela tua contribuição e passo a palavra à Isabela Alves Costa. Eu queria, em primeiro lugar, saudar todos os bailarinos e coreógrafos no seu Dia Internacional. Queria agradecer à rede o facto de se terem lembrado de mim, para vir aqui contar uma experiência. Foi muito, muito surpreendente e simultaneamente muito gratificante ser conhecida por pessoas da dança, é uma coisa que me agrada muito. Queria dizer-vos que tenho experiências múltiplas, porque já sou um bocadinho antiga e, portanto, desde o Festival de Marionetes ao Teatro Rivoli até à minha própria experiência como artista, porque a minha formação é da atriz, portanto, teria muita coisa a dizer sobre muitos destes assuntos, mas pediram-me concretamente para falar do projeto no qual eu estou envolvido. E para falar dele, tenho que inverter completamente o raciocínio que está a ser aqui veiculado. Portanto, eu não faço parte, eu, Comédias de Minho, não fazemos parte da descentralização teatral ou da descentralização cultural do curso, porque não partimos de centro nenhum e porque estamos completamente ancorados num território, criando uma nova centralidade. Portanto, a existir descentralização é quando a Comédias de Minho vem a Lisboa ou vai ao Porto, que se descentraliza do seu território próprio. E aqui todo o discurso tem sido sempre como é que nós circulamos para outro lado. Portanto, para mim, o trabalhar no Minho ajudou-me a clarificar esta questão com que eu sempre embirrei, sem saber muito bem porquê, da palavra descentralização cultural. Portanto, o meu ponto de vista é de um centro que não é Lisboa e que não é o Porto. Queria aqui dizer só uma coisa que é um parênteses para a Ana em relação ao Festival de Paredes de Coura. O Festival de Paredes de Coura acontece em Paredes de Coura porque é uma paisagem, não tem nada a ver com Paredes de Coura. Sim, mas há surto. Muito pouco. Quer dizer, há as pessoas de Paredes de Coura, é uma cidade, é uma vila. Os comerciantes ficam todos contentes, de facto, porque está tudo cheio, mas o Festival de Paredes de Coura é um fenómeno dos festivais de música de verão, dos mais bonitos, tem a paisagem mais extraordinária. É, de facto, tem um é feito num sítio à beira-rio que é extraordinário, mas é uma coisa que é feita ali, naquela paisagem, ponto final. Com gente que vem do país inteiro e de Espanha. Portanto, não é qualquer coisa que esteja enraizada no território. É como um festival de não é organizado por pessoas de lá. Sim, mas a minha razão era em relação ao público. Está bem, mas o público... Está bem, mas é não um... Não é assim tão fora dos centros urbanos, digamos. Esta questão de separar... Quer dizer, eu não lhe quero tirar a palavra, por isso... Porque eu preferia deixarmos Isabel falar da sua experiência nas comédias. Porque e depois vamos porque é muito interessante a sala de Paredes de Coura, porque se fala do festival. Pronto, então o projeto Comédias do Minho, para vos para vos dizer do que se trata. É uma situação um bocadinho excepcional no nosso panorama português, penso eu. Eu, pelo menos, não conhecia nenhuma situação parecida com esta, que parte de uma vontade de 5 presidentes de Câmara, dos presidentes de Câmara, estou a dizer isto a sério, que decide que, uma vez que tem os seus problemas básicos das populações resolvidos, ao nível do saneamento, da eletricidade, etc., que acham que a prioridade deve ser ter uma companhia de teatro profissional, que possa circular com o teatro nas suas freguesias. Pronto, portanto, não conheço muitos presidentes de Câmara que se juntem para fazer uma coisa destas e que tenham este entendimento. Segunda coisa extraordinária é que esses presidentes de Câmara não criam uma empresa municipal, não criam uma associação intermunicipal, criam uma associação de direito privado para aquela associação não estar diretamente dependente da Câmara e, portanto, ou das câmaras, e, portanto, poder ter uma agilidade no seu funcionamento que os processos administrativos das câmaras, como é sabido, são muito complicados. Um terceiro fator interessante desta conjuntura é que há uma empresa no Minho, que é a Vento Minho, das energias alternativas, cuja sede é em Braga e que na parede exterior, quando se vai para os escritórios, tem uma citação do Beckett ao longo de toda a parede, portanto a gente entra ali. E que também acha, como empresários, que tem obrigação de redistribuir alguma da mais-valia investindo na cultura, porque um país que não é culto não é um país desenvolvido. E, portanto, como estão ali situados no nosso território, são um mecenas que faz contratos com as comédias do Minho há 3 anos, portanto não é uma coisa casuística, de 100 mil euros ano. Portanto, estamos a falar, apesar de tudo, de algum dinheiro. Bom, portanto, a ideia inicial era esta, de uma companhia de teatro que teve 2 anos, uma vida um pouco atribulada, e ao fim de 2 anos tratava-se de fazer o novo dossiê para a Degates, para a prorrogação do subsídio, e telefonaram-me a saber se eu estava interessada em ajudar a fazer ou a pensar aquele projeto. Na altura, o Miguel Honrado tinha saído do Viriato, portanto, eu desafiei-o a vir de trabalhar comigo. E aquilo que imediatamente nos saltou à vista é que aquela situação era uma situação absolutamente única. Correspondia a uma coisa que nós dois discutíamos muito, que era a questão do desenvolvimento territorial e pensar as políticas culturais também a partir dos territórios e não exclusivamente das cidades ou das vilas. Portanto, nós encontramos ali uma abertura para podermos diagnosticar qual era aquele território e caracterizá-lo do ponto de vista geográfico, político e social, e implementar um projeto que fosse muito mais alargado do que simplesmente ter uma companhia de teatro profissional. Portanto, a companhia de teatro mantém-se, é um núcleo de 5 atores residentes, portanto, quase todos vindos de Lisboa, mas que vivem há vários anos já naquela região. E, portanto, no nosso projeto nós criamos aquilo a que chamamos um projeto pedagógico, que tem, para simplificar, vagamente a ver com formação de públicos, mas tem sobretudo a ver com o permitir às populações dos 5 municípios terem várias experiências e contactos vários e com várias disciplinas artísticas, quer seja através de ações muito estratificadas para uma faixa etária ou para públicos séniores ou para adultos ou para atividades que são mais mais livros são feitos nas férias, pronto, mais ou menos direcionados. E pedagógico também, com outro objetivo, que é a criação de mediadores culturais. Neste momento, em 2 anos e poucos meses, nós temos uma rede de colaboradores locais de 22 pessoas que se formaram já através das propostas deste projeto pedagógico, que é uma pessoa e uma consultora, que implanta as suas atividades em 5 municípios. E começamos a intervir também num outro território, que é tentar erradicar do Minho as férias medievais. Que é assim uma espécie de praga nacional, não é? Que a gente encontra as férias medievais em todo o lado, há até empresas já especialistas. Portanto, a gente compra a feira medieval e vem tudo, o jantar e os malabaristas e tudo, e a feira, e pronto. Portanto, e conseguimos, para já, não há naqueles 5 municípios nenhuma feira medieval, e propusemos-nos a fazer uma outra coisa, que é trabalhar com as populações, portanto, fazer um trabalho de caráter mais comunitário, que se processa normalmente nos centros históricos, porque aquela região tem centros históricos muito bonitos e tem, sobretudo, umas lendas muito interessantes, quase todas elas, interessantes até por isso, quase todas elas encabeçadas por mulheres, porque como estamos numa zona de fronteira com a Espanha, é o Rio Minho que nos separa, os homens iam pelejar e as mulheres é que ficavam a tomar conta dos castelos e, portanto, é que se tinham que desenrascar. Bom, e, portanto, o projeto tem estas 3 vertentes, não é? A companhia de teatro, o projeto pedagógico e aquilo que nós chamamos, falta de melhor, os projetos comunitários. Modificamos também completamente a forma de trabalhar, portanto, recusando o encenador residente e convidando para cada produção encenadores que tivessem estéticas, métodos de trabalho, maneiras de pensar o teatro e a sua relação com o público completamente diferentes umas das outras. Uma outra característica, portanto, é esse o trabalho que se faz, independentemente de ser com encenadores ou coreógrafos. Portanto, Madalena Vitorino acabou de fazer um trabalho muitíssimo interessante com a nossa companhia. Outra coisa que acontece nesta região e que é característica deste contexto é que não há espaços de apresentação formais. Portanto, há juntas de freguesia, há centros paroquiais, há casas de povo, há igrejas desafetadas, uma ou outra. Há umas chamadas casas da cultura, que são espaços, são juntas de freguesia um bocadinho maiores. Portanto, não só somos radicalmente alternativos do ponto de vista do espaço, como somos alternativos radicais na itinerância, porque cada produção é representada em 25 freguesias diferentes, 5 em cada município. Portanto, quer dizer que todos os dias a companhia chega a um local, monta o espetáculo, faz o espetáculo, desmonta, regressa à base, no dia seguinte parte para outra freguesia, volta a montar, volta a representar, etc. Portanto, esta nossa escolha, uma outra coisa que nós quisemos implementar imediatamente foi uma matriz internacional ao projeto. Portanto, os primeiros encenadores que vieram eram franceses. Temos agora, vamos ter para o ano uma colaboração, embora à distância, com o Corsetti e portanto, esta questão de matricialmente este projeto ser internacional é para nós absolutamente determinante. E a questão da nossa relação com os públicos. Eu penso que há imensos preconceitos, quer de um lado, quer do outro, não é? as pessoas de lá acham que, que são inferiores às pessoas da cidade, não é? Que, portanto, que é um público coitado, que não está educado, ou que acham que as pessoas de Lisboa é que são bestiais, eles é que sabem, não é? Nós somos aqui. Pronto. E por outro lado, as pessoas de Lisboa acham, ah, coitados, aqueles gajos lá no Minho estão a fazer assim umas coisas, não é verdade? Pronto, porque tem um público, quer dizer, estão a trabalhar para o povo, para os camponeses, portanto, devem fazer assim um goldone e umas coisas, umas comédias, porque é isso que aquele povo entende. Pronto, portanto, o maior trabalho tem sido combater este tipo de estereótipos. Posso-vos dizer que a primeira coisa que se fez, e para vos contar um bocadinho rapidamente quais foram os espetáculos que foram feitos, portanto, a primeira coisa que se fez foi com esse francês, com o Pierre Voltz, que tinha muita vontade de pôr os atores numa situação de contacto direto com o público, e, portanto, que fez uma proposta que era montar um cabaré no centro internacional, portanto, com mesas, cadeiras, vinho que se servia, eram os atores que serviam o vinho, e o cabaré era montado no sentido mais tradicional, um número, outro número, etc., com um pequeno fio condutor que o encenador trabalhou. E isto para preparar um segundo espetáculo, que era Antígona, feita exatamente no mesmo dispositivo. Portanto, exatamente na mesma proximidade, só que as mesas, havia uma espécie de um corredor que se criava. Portanto, os atores representaram Antígona nos mesmos sítios onde tinham representado o cabaré, nesta proximidade com o espectador. Devo dizer que, do ponto de vista de espectadora, e tenho 62 anos, portanto já vi muita coisa, ver representar Antígona em Castro Laboreiro foi das experiências estéticas mais extraordinárias que eu vivi na minha vida. Com as mulheres vestidas de preto, Castro Laboreiro está muito ainda como eu a conheci nos anos 60, e, portanto, é ver as mulheres vestidas de preto com os cajados que vêm à noite, uma noite de inverno, ver Antígona que choram no princípio ao fim, porque Antígona finalmente é uma tragédia minhota. Mais 3 minutos, então não conto o programa todo. Pronto. A única coisa que eu posso contar, então, neste contexto, e depois vocês podem fazer perguntas, eu posso falar mais um bocadinho, é dizer-vos que, quando se fala em formação de públicos, eu passei a vê-lo, quer dizer, passei a constatá-lo, não é? Quer dizer, quando eu tenho pessoas que vêm, fazem quilómetros a pé para vir ao teatro, ou vêm de carro, ou vêm de lanterna pela noite fora e trazem a família inteira, portanto, isto é um teatro em que vem o bebê, a mãe, a tia, a avó, os primos, vem tudo em conjunto, e que os ouço e chegam normalmente muito cedo, muito antes da hora começar, e os ouço dizerem: o que é que será que esta gente nos vem agora trazer aqui? Como é que eles nos vão surpreender? Não é? Portanto, estão na expectativa de uma coisa diferente e de uma coisa que verdadeiramente surpreende. Isso por um lado. E por outro lado, são capazes também de dizer: eu gostei muito do Alto da Paixão, mas olha que aquele outro que tinha aquela coisa esquisita, que era um dispositivo do Igor Gander, uma coisa toda de ferro, parecia um ovni pousado no Minho, aquele é que eu achei mais interessante. Portanto, esta ideia que nós temos, que um Alto da Paixão pode ser uma coisa porque toca aspectos da religiosidade minhota, que é muito forte, é isso que interessa mais do que um objeto completamente contemporâneo, estranho, esquisito. Não é verdade, porque as pessoas gostam mais do objeto estranho. Portanto, já devem ter passado os 3 minutos. Eu gostava que vocês fizessem perguntas, porque penso que é mais interessante, ou será mais interessante, do que eu continuar para aqui. Só queria dizer 3 coisas. Estou completamente de acordo quando se diz que há diversos níveis de compreensão, não é preciso que as pessoas percebam exatamente a obra toda. Concretamente naquele espetáculo do Igor Gandra, havia pessoas que ficavam muito atentas ao texto, outras pessoas ficavam completamente encantadas porque havia um plástico com os pezinhos que andavam por cima e chovia. Isso não tem problema nenhum, as pessoas não precisam de ter uma leitura completa e exatamente como nós pensamos que ela devia ter, porque também da nossa parte é um enorme paternalismo. Acho que, portanto, é preciso não subestimar o público e é preciso, sobretudo, fazer estes projetos. Alguém falou hoje de manhã de paixão, de acreditar no que se faz. Eu penso que só se consegue acreditando verdadeiramente. E quando eu digo acreditar, é acreditar mesmo, não é fazer de conta que se acredita. Quer dizer, eu acredito naquilo que estou a fazer naquele sítio, acredito convictamente que estou a construir um bocado da história cultural deste país e, portanto, bato-me por aquilo contra tudo e contra todos. Muito obrigada, Isabel, pela tua contribuição. E, como viram, tivemos aqui uma paleta muito variada de propostas e maneiras de trabalhar. Esqueci-me de uma coisa fundamental. Desculpa lá. Pronto. Agora, a outra questão muito importante, que é saber que artistas vêm trabalhar connosco. Também tem que ser um dos artistas especiais, porque têm que ser capazes de passar 2 meses e meio em paredes de cora, porque nós não queremos encenadores que vão à quarta, quinta, sexta e depois vêm para Lisboa, para o Porto, ou para Paris, ou para outro sítio qualquer aos fins de semana. Portanto, é uma verdadeira residência, com boas condições. Temos uma casa fantástica, com tudo, com lareira, tudo como deve ser. Portanto, tem que ter essa disponibilidade. Tem que ter a disponibilidade para acompanhar a carreira do espetáculo durante pelo menos 60%. Isto é, tem que ir assistir à implementação do espetáculo em pelo menos 60% dos sítios onde a companhia vai. E tem que se sujeitar aos orçamentos extremamente baixos que esta estrutura tem. Não é? Esta estrutura que tem, esta atividade que eu vos disse, tem neste momento, do Ministério da Cultura, 82 mil euros. O meu vizinho do lado, que está mesmo ao lado, o diretor, ele por si ganha mais ou menos aquilo que eu recebo por ano. Portanto, há assim depois umas coisas um bocadinho estranhas que se passam ali mesmo à nossa porta. Portanto, quem vem tem que vir também com o espírito de perceber em que contexto é que está. Quando se fala de contexto, é também isto. Nunca tive ninguém que se tivesse recusado a vir, o que é fantástico. Acho que todos os que vieram sentiram aquilo como uma experiência extremamente gratificante, sobretudo porque eu continuo, como o fazia já no Rivoli, a considerar que os artistas devem ter a liberdade total para fazerem aquilo que entenderem. E, portanto, não há nenhuma imposição da minha parte em relação ao artista. Eu acredito no artista, convido o artista, e o artista diz-me, olha, o que me apetecia era fazer isto. A Madalena Vitorino propôs-me este projeto, que era trabalhar em casa das pessoas. O João Pedro Vaz já me disse, olha, pá, aí daqui a um ano ou dois eu quero fazer os sexos na junta de freguesia. Pronto. Portanto, e a única coisa que eu exijo, ou que nós exigimos, a todos nós e aos que vêm, é o máximo de exigência artística. Não há a mais pequena concessão que eu permita que se faça. Pronto. E acho que é isso, que é a qualidade e a exigência artística que faz com que o público venha e continue a vir e a gostar e esperar que mais outra coisa nova é que a gente lhes vem mostrar. Muito obrigada, Isabel. Então, portanto, como eu estava a dizer, como viram e como ouviram, houve aqui uma paleta muito variada de estratégias, maneiras de trabalhar, propostas. de ambos os lados e retive, vou dizer algumas coisas, retive, com certeza retive aquilo que os artistas estão dispostos a fazer para, para chegarem mais perto dos vários públicos, seja por sua alta recriação, seja por proposta de alguém que tem um projeto e que está a organizar, tem a iniciativa de organizar esse projeto. Retive as relações de paridade entre o artista e o programador, que foram, gostei muito desta expressão do, do Tiago, da ideia do acompanhamento mútuo entre um e o outro. Penso que neste debate será muito interessante ouvir outros exemplos de estratégias que queiram partilhar connosco e que são da vossa experiência. E, nomeadamente, é um interesse particular que eu tenho aqui, as ideias, exemplos sobre criações de contextos. Penso que é uma ideia que está aqui muito presente desde esta manhã, aqui também, e como a Ana tem sublinhado muito, os contextos criam a maneira como se olha para os objetos, como se lê os objetos, e penso que será muito interessante sairmos deste encontro em geral com bons exemplos, uma espécie de toolbox da criação de contextos para estes objetos artísticos. E abro o debate para quem quiser participar. Ok, então, temos a Sofia. Já está a criar uma tradição. De começar os debates. Que é ótimo. Então, se eu me perder... Não faz, deixa estar. Se eu me perder, faz-me sinal, porque eu não me importo nada de começar e também não me importo nada de dizer coisas que não são assim muito acertadas e depois alguém dirá algo mais pertinente, eventualmente a seguir. Mas gostava de pôr aqui uma outra perspectiva. Sou a Sofia Neopardo, do SEM, que seria, e que levanta, penso eu, uma outra problemática, que é... a consideração de processos que nascem a partir da relação que se estabelece com os lugares ou com as comunidades ou com as pessoas e que têm como princípio não ter um objetivo desenhado à partida. De maneira que esse objetivo poderá sempre, a nível do escrever do projeto, poderá sempre ser... colaborar na autoestima, na autonomia, na reoxigenação do espaço, aqueles chavões grandes, a cidadania, mas de facto isso é muito geral e se objetivas um pouco mais, estás já a inventar algo que ainda não está feito e que se criará a partir da relação com aquelas pessoas e com aqueles lugares. Isso é uma forma que o Santo tem vindo a praticar e que é praticamente impossível, é inexecuível, não é? Pronto. No sentido em que tu não podes pedir financiamentos, nem apoios de programa, nem convites de programadores a coisas que têm por coração, por DNA, não saberem o que é que são. E isso implica... implica outro chavão que o SEM pratica, portanto para nós é muito, é um exercício físico, mas que é essa flutuação entre o visível e o invisível, que é absolutamente fundamental. Implica que eu tenho alguma aversão pessoal à dialética, tenho alguma aversão pessoal às dialéticas, mas então à dialética processo-produto, eu não estou a dizer vamos pôr o processo em detrimento do produto, não é esse o assunto, mas também ainda não tenho palavras para dizer qual é o assunto. Tenho-lhe chamado, ou temos-lhe chamado caminho, que é um eufemismo para uma ou outra forma de processo, também não sei o que é que será. Mas, de facto, é essa construção que vai acontecendo, que existe à medida que vai existindo. E então, isso parte, por exemplo, se eu puder desenhar um perímetro, um território, eu penso que Eu ainda sou, e morrerei com certeza assim, muito básica, portanto ainda não consigo sair das coordenadas básicas espaço-tempo, portanto eu diria, dou-me o quê? Sei lá, 2 anos? Não sei. Dou-me o quê? 5 horas por dia? Onde? Na zona Moraria Intendente. O que é? É ir para lá. É ir para lá todos os dias. E então, em vez de partir do princípio que vou recorrer a estratégias que já existem, de falar com a junta de freguesia, com certeza que falo com a junta de freguesia também, mas de falar com este e com este e com este e com este para me abrir as portas daquele ou daquele ou daquele lugar, eu estou na rua até que o lugar se abra. Tiago. Sim, ok, obrigado. Eu queria só fazer aqui um na sequência das intervenções da Ana e da Isabel e agora da Sofia, acho que, e na sequência da minha já agora, acho que há uma ideia que me é muito querida, que é essa ideia que eu aflorei muito rapidamente do programador enquanto organizador de uma assembleia imprevisível. E agora, quando ouvi a Sofia a falar sobre a questão do é difícil propor, é difícil financiar uma coisa que não se sabe o que é que vai ser e cuja natureza é não saber o que vai ser, ou se vai ser alguma coisa, ao mesmo tempo, acho que não. Ao mesmo tempo, acho que não é... Se é essa a sua natureza, então não é assim tão difícil. Aliás, é sempre difícil financiar qualquer coisa ou produzir qualquer coisa. Agora, essa ideia de não saber o que é que vai ser, eu acho muito interessante, porque acho que passa precisamente por questionar, e acho que a Ana e a Isabel deram exemplos das suas experiências muito interessantes de um trabalho que tem essa identidade de ou de não saber o que é que vai ser, ou de se questionar permanentemente, ou de ser um trabalho que põe em causa as mecânicas habituais, não só as artísticas, ou seja, não estamos aqui no campo só da estética, estamos aqui no campo de... e aí acho que a Ana e a Isabel são um casting perfeitíssimo, eu sou o erro de casting deste debate, porque são exemplos e são experiências, e por isso é que eu não falo da minha experiência, são experiências claríssimas de... sim senhor, questionamento estético, artístico, mas esse questionamento passar também pelo questionamento do modus operandi junto dos mediadores, junto do terreno, junto do contexto da apresentação, e isso é muito interessante. Se eu penso o momento da mostra, porque é para esse momento que eu vivo fundamentalmente, este debate interessa-me na medida de mesmo indiretamente discutir esse momento. Se eu vivo em função desse momento de assembleia imprevisível, acho muito curioso ter, não só ao meu lado uma... Eu ainda não falei de ti, Vera, mas já lá vou. Ter ao meu lado não só uma artista que vive, que tem um trabalho em função desse momento, mas desse momento e do contexto de serem postos em causa, e portanto parece-me de uma forma muito interessante implicar o local, implicar o contexto, transformar o contexto, porque a obra em si é contexto também, e implica transformar o contexto, e o caso da Isabel, em que é a partir de um contexto, dessa noção que eu acho muito interessante. Eu, na minha perspectiva de nómada, também não acredito, e irrita-me também a questão da centralização ou descentralização, mas no meu caso é completamente egocêntrico, porque no meu caso o centro sou eu, não é o sítio onde eu vivo. Portanto, eu em Lisboa também estou a fazer digressão, também estou a circular, como circulo em Valença do Minho, como tento, e é um esforço muito, muito, muito grande, mas muito gratificante, tento, como em dezembro do ano passado, no mesmo período, no mesmo mês, apresentar em Carraseda de Anciães e em Paris. E portanto, poder manter esta amplitude, sabendo que com efeitos diferentes e em contextos completamente diferentes, mas que se cruzam, curiosamente, às vezes é em espaços geograficamente, socioeconomicamente diferentes, eminentemente rurais, que se encontram os códigos mais herméticos urbanos ultra-vanguardistas. Há aqui vários exemplos, não me vou pôr a citar para ninguém se ofender, mas portanto, essa questão de não batem certo, os códigos não batem certo com a geografia, não dá para nem os centralismos com a descentralização. A moraria precisa imenso que se vá para lá descentralizar, muito mais do que Montemor o Novo, por exemplo. Portanto, essa questão da descentralização é demasiado hermética da parte política para poder ter efetivamente impacto e desconhecedora da realidade. Agora, nisto da Assembleia Imprevisível, o que me parece é que é curioso que, embora fosse previsível que fosse sempre do programador, sobretudo desse programador mais intrusivo, que faz desafios muito diretos, trabalha este tema, ou porque é que não vens para aqui fazer uma residência de 3 semanas e meia, mais 2 horas de encontro com o público, já tem um plano onde o artista se pode encaixar e encaixar sem ceder um milímetro da sua identidade, se assim o entender, mas desde esse programador, mas também da parte do artista. É curioso, eu acho que a Ana é um exemplo, mas há mais exemplos também de que da parte do artista a sua identidade artística passar por esse intervir diretamente no contexto. Às vezes com formatos mais reconhecíveis, mais perto da animação social, mas outras vezes onde que tem absolutamente a ver com um discurso artístico contemporâneo, vanguardista, e que é inclusivo do contexto. Portanto, eu isso acho muito curioso. E acho muito curioso que isto possa ser a natureza do trabalho. Acho curioso que possa ser a natureza do trabalho um encontro entre um grupo de artistas que tem origens diferentes, não só geográficas, mas também de referência artística, de formação, e que o objetivo do trabalho seja esse encontro, resulta ou não. E acho que isto é um ato de programação e, ao mesmo tempo, é um ato artístico. E ao mesmo tempo, é, em última análise, um ato de criação. Depois, obviamente, que eu tentarei que tenha uma faceta pública, porque vivo para isso, enquanto artista. Mas até o poder ou não poder ter uma faceta pública é absolutamente essencial. Quero com isto dizer o quê? Qualquer teatro municipal poderia programar este encontro que está aqui a acontecer. Poderia programá-lo, poderia fazer parte da sua programação. Ser uma iniciativa desse teatro e ser proposto como uma coisa aberta ou fechada ao público, mas fazer parte da sua programação. Da mesma forma que um artista pode pensar, pode roubar essa linha de pensamento ao programador e pensar encontros e pensar desafios como pontos de partida, sem saber o que é que vai acontecer, como nunca sabe, mesmo que pense que saiba, como nunca sabe quando vai partir para um espetáculo, mas partir para uma criação que não tem que corresponder a essa ideia do espetáculo ou do processo. Partir para uma criação como uma ideia que, se calhar, aparentemente está mais próxima da programação. Eu julgo que há coisas desse género a acontecer, e não me refiro, neste caso, aos artistas que, por falta de melhor, também têm que ser programadores, gostem ou não de o fazer, ou aos artistas que, por falta de melhor, têm que tomar conta dos espaços de apresentação da sua comunidade, caso contrário vão cair nas mãos, apesar de serem referências para alguns casos, a Inês já, não sei se ainda está, hoje falou do Tony Carreira, achei que foi um bom exemplo quanto ao carinho que se pode ter por um público, mas é ele que irá ocupar os espaços muitas vezes, se os artistas locais não tomarem conta do cine-teatro local, não o ocuparem. Portanto, isto para dizer, que vou já passar à Isabel, isto para dizer que acho que essa iniciativa de organizar a Assembleia imprevisível, que não tem que ser uma ideia de espetáculo, também pode partir do artista. E essa não só transforma o contexto, como é criar um contexto do nada. Eu posso pensar sem espaço e sem tempo, ainda mesmo sem essas coordenadas, pensar um conceito que parece vindo da cabeça de um programador, mas que é o ponto de partida para uma criação ou para um momento de criação, e acho que os artistas estão muito próximos disso ser completamente banal para eles, gerir isso. Até porque já andamos há tantas décadas a ter que programar muito porque não há suficientes em Portugal, e a ter que produzir muito porque as estruturas de produção, pronto, a minha é numa cozinha, por exemplo. Estamos muito próximos dessa linha de pensamento. Eu acho que eu vou mais longe do que a análise que tu fizeste do que eu disse da paridade, e acho que há mesmo promiscuidade e que é desejável entre o artista e o programador. Não, eu tenho o meu, funciona. Não, eu queria dizer que há uma palavra que eu disse que abominava, que é a descentralização. Há uma segunda que eu abomino, que tu falaste por ela por alto, que é a animação. A animação. Próximo da animação sociocultural. Pronto. Eu não faço de todo das comédias do Minho animação sociocultural. O projeto pedagógico não faz animação sociocultural. Faz um... Não, não é animado, é de uma tristeza profunda. Pronto. Portanto, isto era para dizer que eu acho que houve demasiadas confusões no pós-25 de Abril sobre a questão da animação cultural e da arte. Portanto, nós aqui estamos a falar de um trabalho artístico, eminentemente artístico, que com certeza terá depois consequências a nível social, político, humano, etc. Bom, portanto, essa era uma coisa. Outra coisa era... gostei muito da intervenção da Sofia e da ideia de como é que, o que é isso da documentação e como é que estas coisas se documentam e como é que elas se, como é que estas memórias se guardam no sentido de poderem ser partilhadas. Eu não sei como é, mas acho que é preciso, que é uma urgência pensarmos em de que forma é que estas coisas se escrevem, aquilo que nós andamos a fazer. E como é que elas podem, como é que elas podem ser partilhadas por outros e podem ser discutidas, que me parece absolutamente fundamental. Eu, uma das coisas que eu dizia à Vera é que há pouquíssima reflexão, seja ela reflexão teórica, seja ela uma reflexão sobre, sobre as nossas práticas, o que é que andamos a fazer, e não é para enquadrar... que eu percebo muito bem aquilo que tu dizes, não é? Não é para dizer, eu defini estes objetivos, atingi este fim, utilizei esta estratégia, é para pensar de uma outra forma. Que forma de escrita ou que forma de registro é que nós vamos encontrar para contar estas coisas que andamos a fazer? Eu acrescento até, realmente eu falei pelo telefone com a Isabel, depois de já ter falado com a... Ana, e no meio da nossa conversa dei alguns exemplos que a Ana me tinha dado e a primeira reação realmente da Isabel foi: mas como é que nós vamos fazer saber isso, estas experiências, a outros que podem aproveitar este conhecimento, estas formas de aproximação, etc, etc. Portanto, esteve muito presente na nossa conversa entre mim e a Isabel esta questão da reflexão, do pensamento, e que não é necessariamente uma reflexão teórica, mas sim sobre as práticas. Sim, mas, é pode ser, mas pode também, exato, ser uma reflexão teórica, exato, não é? E como é que este conhecimento ganho através das várias práticas, okay, é depois transmitido, partilhado, exato, transmitido. Partilhado. Cláudia. Não, eu vou talvez reforçar a questão que tu colocaste. É Cláudia Galhós. Cláudia Galhós. Porque eu acho que este é um momento privilegiado de partilhar práticas e práticas que de alguma forma sejam positivas. A Isabel partilhou uma, a Ana partilhou outra, o Tiago fez uma grande exposição teórica. Eu gostava talvez que tu partilhasse um exemplo concreto de algo... Desculpa, eu não concordo. Eu acho que ele deu imensos exemplos muito práticos acerca de uma... de maneira como aborda... Como aborda, sim. Sim. Certo. Mas eu gostava talvez de ouvir um caso concreto também, porque o teu trabalho, quanto essas aproximações, como é que tu as fazes, como é que alguém reagiu, mais concreto ainda, de um exemplo, pronto, não sei. Em termos de público, é isso que queres dizer? Sim, em termos desses exemplos que ele extrapolou de todo esse processo e dessa experiência que faz. Mas há aqui imensa gente que tem imensos exemplos para contar. O António Pedro Lopes, por exemplo, essa questão do que é esse procurar construir algo que realmente parte de uma reflexão sobre uma criação artística, mas não para criar um objeto, mas criar eu não vou ser eu a falar por ti, não sei se não queres contar ou se queres, o circular, quer dizer, eu acho que há imensa gente para partilhar e acho que era um momento, se calhar, de fazermos esse levantamento. E tenho uma curiosidade muito mais concreta em relação ao projeto das Comédias do Minho, e que é uma pergunta muito banal, mas é, esses presidentes de câmaras, o que é... Não, o que é que os uniu? O que é que faz deles terem essa sensibilidade? Explica-nos. Não faço ideia. Não faço ideia, porque um é professor de filosofia, portanto, apesar de tudo, a gente pode pensar, enfim, tem uma forma de pensamento. Um outro é um cacique do aparelho do PS típico local. Outro é um senhor delicadíssimo. pronto, relativamente culto e é se calhar o mais civilizado, digamos assim. Portanto, não sei de onde é que isto partiu, porque não estou na gênese do projeto. Mas, de facto, é uma inteligência isto, quer dizer, é uma visão que eu acho que eles, nem eles próprios se deram conta, na altura, do que estavam a criar ali como exceção. Mas começaram a perceber agora que eu não me calo com esta história, portanto, ando de bandeira às costas. E acho que eles pensam que hoje as comédias de Minho, pronto, é um processo imparável. É evidente, já se falou aqui de manhã, da importância que têm os meios de comunicação social. A dificuldade, por exemplo, de um projeto como este é que os jornalistas não vão, tirando pouquíssimas e raríssimas exceções. O Tiago já se foi embora, portanto não posso citar, que só não viu uma das produções, o resto viu tudo. A Cláudia, que foi agora lá acima também, por altura da Madalena. Mas digamos que é preciso acontecer uma coisa mais fora do vulgar, que é o projeto da Madalena, que se fazia em casa de pessoas, em que os jornalistas, parece que fosse uma espécie de descoberta do campo, e então uma nostalgia do campo, e apareceram todos e fizeram-se reportagens na Visão e reportagens no Sol, e um grande artigo da Cláudia no Expresso e de 3 artigos no Público. Enfim, pronto, isto para dizer que esta coisa que é um bocadinho perversa, não é? Se a gente quiser ser completamente honestos, para estes presidentes de Câmara foi uma coisa absolutamente fundamental, não é? Quer dizer, sair no Sol é uma coisa que já começa a ser séria, sair no Expresso, no Y, não é? Páginas inteiras, a Visão, não é? Pronto. Portanto, por vezes, os jornais são-nos importantes para legitimar e para ajudar a sedimentar uma coisa que, de uma forma quase intuitiva, estes 5 presidentes criaram, e para permanentemente lhes dizer: vocês são geniais, quer dizer, não há mais nada assim, portanto, obrigada por existirem. Não é? E esse obrigada por existirem passa muitas vezes pelas páginas dos jornais e da televisão. Exato. Mas o contexto já é insólito antes do contrabando. É? É isso? Mas pronto, era só para responder isso, porque efetivamente hoje em dia os jornais respondem a esses tipos de mecanismos. A legitimação já existia antes, que o projeto já tinha o valor antes. Claro. Só que depois as direções editoriais dos jornais hoje são... Pois são, eu sei, claro. Eu não estou aqui a culpar os jornalistas. Não. O que estou a dizer é que realmente... Então eles não são... Os presidentes de Câmara tiveram essa ideia fantástica, mas é apenas que eles, por eles próprios, não tinham percebido o valor do projeto. Digo eu que eventualmente... É difícil as próprias pessoas acreditarem que pode ser mais importante aquilo que se está a fazer nos seus municípios do que qualquer coisa que está a acontecer em Lisboa. As pessoas estão... A questão da interioridade, por exemplo, em Paredes de Coura, mede-se pelos 15 quilómetros que separam a autoestrada do centro da vila. Um jornalista de Braga não vai a Paredes de Coura porque não faz aqueles 15 quilómetros. Só para explicar, que eu tentei ser o mais concreto possível, não quis nada entrar em generalidades teóricas, quis entrar em generalidades concretas. Isto porque... generalidades porque eram efetivamente generalizados, eram um manual de instruções de pequenas coisas que eu achava que eu devia fazer para melhorar assim no dia-a-dia. Era mesmo um livro de autoajuda para melhorar no dia-a-dia aquilo que é uma relação que me parece essencial, que é entre o artista e o programador. Mas também não queria dar demasiados exemplos da minha experiência, porque tenho pouca. Depois, a minha experiência não corresponde, ou a minha prática não corresponde necessariamente àquilo que eu desejava que ela fosse e àquilo que são as minhas esperanças, e eu sou muito melhor a partilhar as minhas esperanças do que as minhas frustrações. E depois porque acho que das poucas vezes que estive assim em encontros a falar ou ouvir, aqui tenho o privilégio de ter sido convidado para falar, acho que há uma linha muito ténue entre a partilha de experiência e a autopromoção, e eu receei não ter o talento que, por exemplo, a Ana e a Isabel tiveram em não cair na autopromoção e no autoelogio e em tentar fazer uma análise boa do seu trabalho. Eu sou desse setor de artistas que ainda está a aprender a analisar o seu trabalho e ter um discurso pensado e estruturado sobre ele. Mas, de qualquer das formas, dou-te um exemplo, Cláudia, muito concreto, de uma das coisas que eu queria dizer quando digo que os artistas podem ter a iniciativa de roubar um bocadinho a lógica de pensamento aos programadores e, num gesto artístico, criar um espaço-tempo que é um processo de trabalho ou um ponto de partida para um processo de trabalho que não se sabe o que é que vai dar, sequer se vai dar uma criação, mas que ocupa um espaço e que se torna um contexto dentro do contexto de um teatro. O Mundo Perfeito organiza, por exemplo, anualmente um projeto que vai organizar pela segunda vez e terceira e quarta, pelo menos estas quatro edições acontecerão, num projeto que se chama Estúdios. Logo à partida, para mim foi interessante pensar a minha atividade enquanto artista, não necessariamente em capítulos que se chamam criações ou espetáculos, mas em capítulos que se chamam projetos e que podem ter regularidade ou que podem ser esporádicos, mas que existem como uma pasta de interesses que eu crio, onde coloco aqueles interesses e que visito em datas marcadas ou sempre que me apeteça, mas que é aquele projeto, é aquela bolsa de trabalho. E poder propor isto a um programador, acho que é muito interessante, até porque está muito perto da lógica de pensamento do ciclo, da programação, da temática, etc. Neste caso, os estúdios tinham como ponto de partida, e digo que tinham porque o objetivo passou a ser reinventarem-se anualmente, que eu acho que também é um ótimo objetivo para um projeto. Os estúdios tinham como ponto de partida serem um espaço privilegiado de encontro entre artistas portugueses e internacionais. Preocupações muito concretas, o espírito de colaboração, independentemente da geografia, não porque os internacionais ou lá fora seja melhor que cá e nós queremos ser contaminados, mas porque muitas vezes eu estou mais próximo de um artista de Beirute do que de um artista que mora ao fundo da minha Avenida do Brasil, onde eu trabalho, na Amadora. E, portanto, isso é perfeitamente possível. E então é preciso esbater essas fronteiras e ao mesmo tempo reencontrá-las de outras formas. Isso eu achava interessante. Outra coisa interessante, a circulação. A circulação não é só eu viajar com o meu espetáculo e chegar lá ao sítio. A circulação é eu receber o artista estrangeiro em casa. Eu estou a circular. A circulação é eu poder visitar a cidade dele para trabalharmos uma semana. Isso é circulação. E portanto, isso interessava-me. E, portanto, este projeto de estúdios é altamente influenciado pelo trabalho de muitos programadores, mais de alguns programadores do que de alguns artistas. No entanto, eu entendo como um trabalho artístico, cujo gesto fundador é o convite, que é o do programador por excelência, mas o artista é alguém que também pode convidar, e pode inclusive convidar programadores. E, portanto, essa lógica de pensamento, esse pensamento mais transgressor em relação àquilo que seria de esperar mesmo de um espírito, de um artista transgressor e radical, mas essa ideia de porque é que não sou eu que mando no teatro? Porque é que fazer um projeto num teatro e ser aceito o meu projeto no teatro não significa programá-lo. A partir desse momento é meu. Destronei. Isso é uma lógica. Outro projeto também do Mundo Perfeito que vai acontecer a partir de 2010 é um projeto que se chama Influências. Lá está também uma palavra. E é um projeto em que o gesto fundador é fazer uma pergunta a outros criadores e produzir o espetáculo que eles façam a partir dessa pergunta. Não vou dizer qual é a pergunta, pronto, mas o título já diz muita coisa. Influências. E, portanto, lança-se uma pergunta a um criador, ele vai criar um espetáculo, o Mundo Perfeito faz o melhor que pode a tentar produzir o espetáculo dessa pessoa. O gesto artístico meu, enquanto pessoa que com a Magda Bizarro faz parte do Mundo Perfeito, é fazer uma pergunta. é o meu gesto artístico e é uma intervenção artística clara. Portanto, acho que há essas possibilidades todas. Isto para dar exemplos de coisas que eu tento fazer. Não são os melhores exemplos, eventualmente, por isso é que eu dizia, os melhores exemplos para aquilo que são as minhas esperanças e as minhas propostas. Agora, são os exemplos que eu consigo, de alguma forma, concretizar para responder a ideias que eu acho que, eventualmente, eu posso lançar aqui e terão exemplos melhores para lhes dar resposta noutras pessoas que estejam presentes. E por isso é que também não quis autopromover-me demasiado. Isabel. Não, queria dizer uma coisa, parece que nós estamos aqui a falar de programadores e bem, mas estamos um bocadinho fora da realidade, não é? Quer dizer, estamos todos aqui no ideal, porque programadores com projeto, com autonomia, que não tenham pressões variadíssimas dos municípios onde estão inseridos, há o São Luís, talvez, o Maria Matos, aqui em Lisboa, eu não conheço muitos, não é? Teatros que são, cujos programadores são os vereadores da cultura, ou são os engenheiros, ou são o técnico de contas da Câmara que, por acaso, vai para o teatro porque lhe é delegada essa competência. Portanto, eu acho que uma coisa que nós, e agora vamos, penso eu que é preciso também falar politicamente das coisas, eu acho que é absolutamente fundamental a reivindicação de que a rede dos teatros municipais se torne definitivamente uma rede e que o programa que lançou essa rede dos cineteatros, que tinha uma parte que obrigava, eu estou de acordo com a Ana, quando diz impor determinadas regras arquitetónicas que vão todas no mesmo sentido, portanto, aí os teatros terem todos feitos à italiana. Mas a segunda parte desse programa, que era o que é que o teatro precisa para funcionar. Precisa de um diretor artístico, precisa de um diretor técnico. Essa parte não foi feita e nunca mais foi feita por nenhum ministro ou secretário de Estado ou diretor do IPAI ou do IAM ou do GATS, ou seja o que for. Portanto, acho que essa é uma reivindicação nossa e é uma reivindicação de que os programadores sejam... Hoje é possível ser-se programador competente. Quer dizer, quando eu comecei, ninguém sabia o que isto era. Quer dizer, estávamos todos a experimentar, estava António Pinto Ribeiro na Culturgest, estava o Miguel Abantunes no Centro Cultural de Belém, estávamos no princípio, portanto, andávamos todos a apalpar o terreno. Hoje é uma experiência. Quer dizer, eu tenho uma experiência de 13 anos do que foi programado, que foram as dificuldades internas e externas de tentar fazer vingar um projeto artístico. Essa experiência está escrita num livro, só é importante por isso, porque ela está descrita. Portanto, eu acho que nós temos que reivindicar é programadores e não falar do programador em abstrato. E eu estou perfeitamente de acordo, e disse eu à Vera, gosto muito da paridade do artista com o programador, eu própria no Rivoli acompanhei trajetos de artistas, do João Clécio Azevedo, por exemplo, penso que é membro da rede, foi um artista que acompanhei desde o primeiro momento e que sempre programei todos os espetáculos dele. Portanto, foi uma espécie de artista associado, que eu, sem lhe poder chamar esse nome, mas que eu segui toda a sua trajetória e que o público pôde também seguir toda a sua trajetória. Mas, enfim, mas eu acho que nós temos que deixar de falar no abstrato e começar a exigir programadores que sejam efetivamente programadores, que sejam conhecedores da criação artística, que sejam conhecedores da criação artística contemporânea, que sejam pessoas informadas, cultas e capazes de dialogar com os artistas. E enquanto eles não existirem... trabalhar com os que existem. Claro, opa, é óbvio. Mas trabalhar com esta noção de que se calhar também temos que ajudar a formar, não é? Sim. Passa a palavra à Catarina. Eu acho que o Tiago falou aqui numa questão muito interessante, sendo ele uma pessoa que vem do teatro, que é a questão de ser um nómada, não é? E na dança contemporânea praticamente toda a gente é nómada. E acho que esse pode ser um ponto de partida relativamente a este debate, porque penso que a questão dos programadores, Isabel não vai estar cá, mas pronto, se vai debater e bastante o que é isso da figura do programador, mas acho que é um bom ponto de partida para o que é que se pode fazer enquanto artista, tendo em conta que, e isto é uma questão, eventualmente uma proposta também, mais uma vez, eu estou sempre a pensar em propostas, sou tendencialmente prática, que é, há uma coisa que é, na dança contemporânea praticamente todos os artistas têm que ter esta vertente nómada, porque não têm casa para trabalhar, não têm um espaço para apresentar, portanto têm que se adaptar ao espaço onde vão apresentar a sua criação. Por outro lado, acho que falaste num outro ponto que é extremamente interessante, e que é a importância de ter esse conhecimento mútuo entre aquilo que é esta figura do programador e o artista. Só que depois põe-se uma questão, que é, que estava a Isabel a falar, que é, então, mas quem são estes programadores, não é? Onde é que eles estão? E como é que tu podes ter uma conversa com estas pessoas, propor estratégias, se... E há duas questões aqui que eu acho que são importantes, que é, por um lado, não há muitos programadores que conseguem ter uma conversa e posso falar à vontade. É por aí também. Não, acho que uma questão que é, não há muitos programadores, há alguns programadores com quem se pode ter uma conversa, eu e tu, não é? E depois aqueles que existem, como são poucos, têm todos os artistas a querer falar com eles. E depois não têm tempo para falar com todos. Não é? E, portanto, isto é um outro problema. Eu penso que uma das funções de qualquer programador é estar receptivo a falar com os artistas. E, por outro lado, uma das funções dos artistas é também propor coisas aos programadores. Depois temos essa rede, que é quantos? 80 e tal? 83? Novos. Que toda a gente sabe o que é este número outros. 83, não é? Cine teatro, que são, muitos deles são programados por pessoas que estão ligados à variação da cultura e, para além de fazerem a programação do teatro, fazem não sei quantas mais outras coisas. Portanto, esse obviamente que não tem tempo, não é? Quando nós estivemos no Alcultur, tivemos uma experiência especificamente com a Ana, não é? Que tentámos falar com uma pessoa que programa um... Chefe de divisão da cultura. No Algarve, não vamos dizer qual a cidade. E que ele não tinha tempo porque estava a fazer uma outra série de coisas que são importantes, não é? Nomeadamente mostrar teatro às criancinhas e coisas do género. Eu acho importante mesmo, quer dizer, as crianças conseguirem saber e perceber o que é um teatro. Mas é muito sintomático do tipo de abordagem que é possível fazer entre um artista e uma pessoa que está à frente de um teatro. E da importância que... da importância que estas pessoas dão àquilo que é os exatamente, o que é os artistas, não. E o que é o ato de programar. Então, sendo assim, acho que uma das coisas que pode surgir daqui, uma das propostas que se pode fazer, sem ser paternalista, é propor... E é uma coisa que nós também já falámos, que é, então, se calhar é importante que estas conversas que se têm aqui se tenham regionalmente, ok? Então, não vamos falar a nível nacional, vamos deslocar nós regionalmente a ter estes pensamentos sobre o que é artes performativas contemporânea, o que é programar, o que é cultura, o que é arte, fazer essas propostas. Ou uma outra, que é uma coisa, se calhar, simples, que é, ok, há não sei quantos teatros por aí que não têm uma programação muito bem definida, porque ainda estão em definição. Há não sei quantos artistas que não têm espaço para atuar. Por exemplo, é propor a estes teatros, abram assim as portas ou candidaturas para artistas proporem trabalhar nesses espaços. Porque se os artistas de dança são nómadas, então fazem as suas criações em qualquer lado. Basta que lhes deem condições, não é? São coisas simples, quer dizer que se calhar até lhes dão conteúdo, até dão conteúdo aos espaços. Obviamente que eu estou a falar de soluções que podem ser demasiado simplistas, mas que são ideias, quer dizer, estou a lançar ideias e mais gente pode lançar mais ideias. Mas estas duas acho que são muito práticas e que se calhar podem fazer funcionar alguma coisa. Obrigada, Catarina. Vou dar a palavra a esta senhora que está à minha frente, que eu não sei quem é. Desculpa. Tenho que ser ao microfone. O meu nome é Estat, venho da Escola Superior de Teatro e Cinema, sou aluna da professora Ana Paes, da área de Dramaturgia. E a minha pergunta vai para as três estratégias utilizadas, que nos foram apresentadas, que se prende com... quando se fala aqui de formação de público, estamos a falar de uma formação a nível quantitativo, ou seja, o número de pessoas que se apresentam nos vossos espetáculos, para assistir aos vossos espetáculos, ou a nível quantitativo, ou seja, a qualidade do público que acede aos vossos espetáculos. Porque, eu vou dar um exemplo, eu venho de Tomar, que é um meio muito pequeno, onde, e falo do público de teatro, que é o público, que é o tipo de espetáculos que mais chega a Tomar, e que é do tipo de público do qual eu faço parte. E em Tomar o público é completamente imprevisível, já vi de tudo. Já vi espetáculos com salas cheias, onde o público acede ao espetáculo com muita atenção e no final temos uma ovação total e adoraram o espetáculo. Já vi espetáculos com salas cheias, onde o público é completamente insuportável ao ponto de os atores chegarem a interromper a peça, porque é impossível trabalhar com o barulho que se faz, com os comentários que se mandam para o palco, com o circo romano que acontece de lado de cá. Já vi espetáculos com muito pouco público a seguir atentamente ao espetáculo e, ao final, a terem uma opinião muito concreta e muito elaborada sobre aquilo que viram. E, da mesma forma, já vi espetáculos com muito pouco público que, do mesmo modo, não deixaram que o espetáculo continuasse, porque interrompiam, ou porque estavam a sair da sala. Portanto, é uma atitude do público que é completamente imprevisível e queria perguntar até que ponto é que vocês estão disponíveis para receber, porque uma vez que se predispõem a trabalhar em sítios onde à partida há público que não sabe ser público, que é muitas vezes o que se passa em Tomar, se estão disponíveis a ter que ceder uma parte de vocês a primeiras experiências que podem correr mal do ponto de vista do público. Sim, eu da minha parte, completamente. Já tivemos experiências que correram muito mal e posso dar alguns exemplos de... Correram mal no sentido de ter pouco público ou de ter público que não consegue encarar o espetáculo e que aí, mais uma vez, tem a ver com o contexto de um espetáculo programado em Torres Vedras, que não é assim tão longe de Lisboa, nem é um centro tão... não é assim tão rural, sim... em que nós avisamos que era um espetáculo, uma performance que deveria estar integrada, que é o Mr. Miss, é o nosso hit, que deveria estar integrada no meio de outros acontecimentos, e havia uma espécie de cinevídeo e uma espécie de filmes que iam passando de sala para sala, e nós avisamos que o nosso espetáculo deveria estar no meio dos acontecimentos, ou seja, de passagem e não isolado. E o programador, por medo ou por não sei o quê, medo provavelmente, isolou-nos, o que criou uma sensação de desconforto no público, de abrir uma porta e o que é que se está a passar aqui? Quando a nossa experiência é que quando nós estamos inseridos no meio de um sítio de passagem de outros espetáculos, funciona muito bem. O público vai de um para o outro, para no nosso, está a ver um copo e não tem receios. E o facto de estarmos contextualizados é super importante. Não nos podem pôr a nós um espetáculo que pode ser à partida mal entendido, até de pôr em causa o papel do programador, num espaço de teatro normal, digamos. Tem que haver um contexto, eu acho, completamente. Se não existir esse contexto, existe... esse risco, mas nós estamos dispostos a correr esse risco, porque se calhar à primeira existe esse problema de alguém sair da sala, ou a maioria sair da sala a fazerem barulho, mas se calhar há dois ou três que viram e que foi importante para eles terem visto esses espetáculos. Mas se chegarem a um ponto de não conseguir, já assisti, não foi uma vez nem duas, infelizmente já vi eu três e sei que terá acontecido mais vezes, o facto de serem completamente impossibilitados ao artista continuar com aquilo que estava a fazer, porque não há ambiente, porque não há... Eu acho que é a criação do contexto, é porque eles não estavam contextualizados. Por acaso gostava de responder esta pergunta. Mas nem se trata de espetáculos que sejam altamente... provocatório. Eu gostava, por acaso, exatamente. Se me permitem responder, porque aconteceu, eu sou também intérprete num trabalho de um outro coreógrafo, e há muito pouco tempo este trabalho foi a um teatro em Marselha, que é um teatro num bairro problemático de Marselha, digamos. E, portanto, que já existe há bastantes anos e, portanto, supostamente tem uma prática de trabalho com aquela comunidade daquele bairro. No entanto, algo se passou que não, de mal no trabalho desse teatro, porque houve um grupo de jovens que foram trazidos a este espetáculo, para ver este espetáculo, e que realmente não estavam minimamente preparados para ver o espetáculo, ou não estavam contextualizados, se calhar. E de repente, eu estou a contar esta história porque aconteceu uma coisa muito estranha, que foi um dos intérpretes da peça mandar calar esse membro do público. E isso foi dramático, e foi dramático para mim porque achei que era um procedimento impossível. Mas acabou de contar exatamente que outras já viu pessoas fazerem isso. Pronto. Eu, se calhar, vivi poucas situações deste género, se calhar já teria visto mais colegas meus fazerem isso. Mas naquele momento pareceu-me uma coisa extremamente dura, extremamente difícil, e que me pareceu que era uma coisa que um artista não tinha o direito de fazer. Por mais terrível que fosse o que o público estivesse a fazer. Ainda por cima, bom, o espetáculo mal tinha começado e eu ainda não estava a sofrer muito com aquilo e até estava a aproveitar aquilo para fazer, assim, umas coisas em resposta, mas que não me estavam a incomodar nada, antes, pelo contrário, estava-me a alimentar ainda. E portanto, parece-me que é preciso chegar a um extremo realmente de loucura, de impossibilidade, porque senão eu acho que, apesar de tudo, eu, não sei, isto pode ser uma coisa a falar noutra altura, mas acho praticamente impossível mandar, quer dizer alguém para se calar. Eu também. Acho que é preciso jogar com isso, é preciso inventar com isso, não sei. Bom, esta é a minha opinião. Eu vou só perguntar uma coisa há bocado. Várias pessoas daquela zona me fizeram sinal, incluindo o Zé Lajinha e esta senhora também. Queria só saber se não me esqueci de ninguém aqui. Também não me esqueci de ti. Eu queria e dizer o uma António, coisa... pronto, vou-te acrescentar à lista e neste momento é a Maria João Guardão. Que está ali atrás. Maria João Guardão, jornalista. E eu voltava só um bocadinho atrás, ou se calhar até voltava mais atrás, pegando nas palavras de Tiago, que dizia que se devia, se calhar, roubar a lógica aos programadores. Eu diria que também, se calhar, se deveria roubar um bocado da lógica aos jornalistas ou às empresas de comunicação. Porque a Isabel falava do caso concreto das comédias do Minho e na minha prática de televisão eu, enfim, sempre, às vezes é tão difícil também ir filmar à moraria como a paredes de cor. Mas é verdade que geralmente é mais difícil ir filmar a paredes de cor. A cultura normalmente é aquilo que fecha os telejornais. Portanto, quando se distribuem as equipas e os meios, também a cultura é aquela que tem menos meios. Claro, eu sei. Extraordinariamente, nós estamos numa altura em que podemos completamente curto-circuitar, até roubar e curto-circuitar, esse trabalho jornalístico, usando ferramentas muito simples, como a câmara, que a Cláudia está a usar hoje, e o YouTube, ou mesmo provocando as televisões, mandando para lá essas filmagens e esses trabalhos, que são ao mesmo tempo um trabalho de reflexão, de documentação, mas para mim, um grande trabalho de reflexão também. Porque quando filmamos e quando editamos, como quando escrevemos, pensamos, não é? Estamos claro, a pensar claro, claro. Naquele objeto. E, portanto, se para além disso os artistas começassem a utilizar essa ferramenta como parte do seu trabalho, mas também levando-o às últimas consequências e enviando esse resultado, esses pequenos filmes, para as televisões ou pondo no YouTube, que é muito mais simples, se calhar era meio caminho andado para se chegar a um tipo de público tão alargado e tão ávido, a maior parte das vezes, que de outra maneira é muito mais complicado alcançar. Porque eu também acredito que muitas vezes, bom, acredito que a televisão é um excelente eletrodoméstico para se levar as práticas artísticas a um grande, ao maior número de público possível. E acho que nesta altura os artistas têm também essa ferramenta nas mãos, ou têm mais a possibilidade de chegar a essa ferramenta, e acho que há aquilo que usar. Olha, eu queria só dizer uma coisinha pequenina. O problema que existe em fazer isso é que, para fazer um produto de qualidade, eu tentei gravar todos os espetáculos que foram feitos e as gravações ficaram impossíveis, são impossíveis de ser apresentadas, porque aquilo que se apresenta é pior do que não apresentar coisa nenhuma. E quando queremos fazer um produto de qualidade, não temos dinheiro depois para a próxima produção. Portanto, esse é um grande problema. Tomara eu, de todas as iniciativas, poder ter um DVD para mandar para as televisões e que tivesse isso que a Ana estava a dizer, porque a gente, quando faz, reflete e, portanto, não só se mostra o trabalho como uma reflexão sobre ele, mas custa dinheiro. Não, mas pois, eu se calhar, ainda bem que esse aprumo não está ao alcance da gente, senão eu se calhar perderia o emprego, ou enfim, não o emprego, mas não perderia, não saberia o que fazer com as minhas capacidades, mas eu não estava, não, se calhar não me explica muito bem, porque não é o mandar para a televisão uma reportagem para se pôr no ar, é aguçar o seu apetite. É dizer, nós estamos aqui a fazer isto e isto interessa-vos. E isso é capaz de se fazer com uma tecnologia que não é um produto broadcasting, não sei o quê, mas é uma coisa que está ao alcance de quase todos. E isso às vezes é suficiente. Porque às vezes, com isso, um jornalista que esteja minimamente interessado em fazer uma reportagem, pode pegar naquilo e dizer isto funciona, isto dá uma boa reportagem. E às vezes é a grande diferença, é tudo que separa, é a única coisa que separa o poder-se arranjar uma equipa e o não se poder arranjar essa equipa. Eu penso que o que a Maria João está a dizer realmente é muito importante. Aliás, nós de manhã acabámos por não falar, durante o debate da conquista pública, acabámos por não falar sobre a televisão, mas a televisão é obviamente um meio fundamental para a conquista de públicos, no sentido em que para já chega a todos os cantos do país e depois as pessoas veem, aquilo está mesmo dentro de casa, as pessoas veem mesmo, chega mesmo às pessoas. E há coisas que até podem ter sido apresentadas durante muito tempo, ao vivo, num determinado teatro, até teve uma carreira longa e não sei o quê, e daí uns meses alguém nos vem dizer: ah, lá vi aquela coisa na televisão que não tinham visto ao vivo e afinal descobriram pela televisão. É realmente, aí uma pessoa percebe pronto, o poder daquele meio, e é muito interessante essa tua proposta de usar as ferramentas que hoje em dia todos podemos usar para meter lá o nosso pé. E o Tiago vai dizer uma frase. É só uma frase de reação, e esta ainda não conta, uma frase de reação a isto que a Maria João estava a dizer e outras coisas que dissemos aqui, que é: sim, sou completamente a favor e acho interessantíssima e riquíssima essa hipótese de o criador ou artista roubar lógicas ao programador, roubar lógicas ao jornalista, desde que isso não implique tentar substituí-lo, eu acho ótimo. Mas desde que isso não desculpe a inexistência ou número demasiado reduzido de programadores com formação, o espaço que nos jornais, nos telejornais, nos média todos deveria haver para a cultura e dentro da cultura para as artes e dentro das artes para as artes performativas e a importância que, ainda estou numa frase, e a importância que tem também reivindicar não, a existência ele não disso. Põe vírgulas, nem ou seja, não. Ou seja, sim senhor, roubar a lógica ao mesmo tempo que fazemos aquilo que a Isabel dizia, que é exigir que cumpra o seu trabalho e que haja cada vez mais espaço para programadores e jornalistas e etc. A frase acaba com reticências. Absolutamente de acordo. Ana, ainda... Sim, pegando naquela questão ainda que aquela rapariga que já se foi embora, eu acho que é preciso arriscar que realmente aconteça isso. É preciso pensar, obviamente, nos contextos, mas é preciso correr esse risco. É preciso não ter medo de mostrar a arte contemporânea e não achar que a arte contemporânea é um papão que ninguém compreende claro. e que, meu Deus, o que é isto? Ninguém percebe. E depois esta questão que o Tiago está a falar, que eu acho também super interessante, dos programadores e de não sermos só nós a apontar o dedo a eles, mas ser uma partilha. Mas é preciso que eles também vão ver os nossos espetáculos. E não... que a gente vá lá ver eles e propor-lhes, mostrá-los. Mas se eles nem sequer me respondem a um primeiro contacto, eu não sei muito bem como fazer. E bate-se à porta. Pois? Já que está a dizer que fez, é absolutamente. Eu tive a mesma experiência. Não posso falar. Pronto, sim, eu percebo isso, mas é só a questão. Eu acho isso super importante, e não, mas eles também têm que fazer o seu trabalho, têm que ser criativos também, não é? Claro. Pois, mas nós estamos, no fundo, a fazer todos os papéis. Isso é que é assim: os produtores, os artistas, os divulgadores, temos que fazer tudo. Quer dizer, eles têm também que ter cumprir o seu papel. E é engraçado que nós, no nosso caso, quando vão ver, às vezes até compram por nossa... E é uma surpresa para nós. Agora, no Alcultura, que nós nos sentíamos completamente ovnis no meio daquela programação cultural, quem teve acesso e viu alguma coisa, e que pensamos, estar aqui ou não estar é a mesma coisa, ninguém nos vai ver. No fim de contas, passada uma semana, tivemos uma autarca da Câmara Municipal, de uma Câmara Municipal a nos convidar para ver um dos nossos espetáculos mais difíceis, que realmente é complicado para um público, mas ela vai contextualizá-los num espaço específico, não vai programar para um teatro. E viu, foi ver, e gostou imenso. E foi uma surpresa para mim pensar assim, uau, o Alcultura proporcionou isto. Achei super importante. Vou passar... Só mais uma coisa, sim, para acabar, em relação a esta coisa dos cineteatros, porque não tenho tido... Eu gostava de dizer esta coisa em relação à falta de estratégia e pensamento, quando houve a questão de desenfreada da construção dos cineteatros e não existirem projetos pensados, que eu acho que houve alguém que disse isto num público que eu li já há algum tempo, e eu acho isto super importante. Nós não ficamos a perder em relação ao que tínhamos, mas ficamos a perder em relação ao que podíamos ter. Claro. E é isso que é preciso pensar, o que é que estamos a fazer? Se nos dão dinheiro para construir teatros, o que é que vamos fazer? O que é que podemos realmente ter no sentido de contribuir para que a arte contemporânea deixe de ser um bicho de sete cabeças e que realmente se possa construir uma rede cultural e não um parque cultural de teatros, não é? Porque a rede, no fundo, ainda não existe. Mas não, era passado isso que eu estava a dizer, estes 13 anos, não foi? É. Não existe, no fundo, esta rede. Não são 13, menos, mas anda por aí. Sim. Sou Zé Lajinha, do Capa de Vir. Eu vou pegar um bocadinho naquilo que a Catarina falou, porque eu acho que são, nesta altura, 17h30, acho eu, e eu acho que, se calhar, era importante sair daqui com aquilo que normalmente se chega ao fim destas coisas e não se leva a nada. Ou seja, não há nada de concreto, de palpável, que a rede, enquanto estrutura, possa vir a fazer. Se calhar não conseguimos, se calhar... Mas não interessa, mas vamos tentar, acho que é um bocadinho isto. E voltando à que a Catarina falou, eu só vou dizer uma à parte. É assim, eu estou no Algarve desde 94 e em 99, da mesma autarquia que teve a reação estranha, que vocês nem sequer querem mencionar o nome, na mesma autarquia, em 99, uma senhora que programou um espetáculo integrado no Açul que nós organizávamos e que o senhor diretor-geral das artes fez o favor de acabar, mas isso é assunto para amanhã, um festival com 14 anos, que acabou o ano passado. O que vos quero dizer é que, em 99, nessa mesma autarquia, alguém que tinha programado e tinha até um contrato assinado se vir, chegou ao final do espetáculo, veio tocar nas costas de uma pessoa que trabalhava comigo e disse-lhe: eu acabei de ver o espetáculo, não gostei e não pago. Portanto, de 99 até 2009 estamos exatamente iguais. Isto significa que eu tenho uma percepção muito negativa relativamente àquilo que é o território concreto, aquilo que são as pessoas que estão no terreno e que são aqueles que, em número, lá esses 83 e mais outros tantos que venham, que existem à volta, são aquelas pessoas que programam, quer queiramos, quer não. São esses que têm um número. Programando bem ou mal, são eles. E temos que olhar para eles e tentar encontrar um meio de lhes chegar, sem ser de uma forma patronista, como hoje falávamos à hora do almoço, mas de nos aproximarmos deles. Porque é assim, aquilo que eu conheço, e só posso falar do Algarve, e trabalho com quase as autarquias do Algarve, quem programa, genericamente, são os senhores vereadores quando têm tempo. Quem são esses senhores vereadores? São normalmente, e agora desculpem as senhoras, são normalmente as senhoras do partido que precisam de um tacho e aquilo é o que incomoda menos. Ou então são as mulheres dos senhores vereadores, etc, etc, etc. Isto resulta no quê? Resulta que a maioria das coisas que são programadas nem sequer são vistas pelas próprias pessoas que programam. E há aqui um dado a acrescentar, que ultimamente o Território Artes e o outro projeto que existiu antes do Território Artes, que eu acho que tem coisas muito positivas, também tem coisas muito perversas, que é o facto de atualmente, e eu conheço enormíssimos, imensos casos, e estou a falar do Algarve, de pessoas que não só não programam, como programam pelo preço dos espetáculos que aparecem no Território Artes. Portanto, eu acho que, voltando um bocadinho à história, tentar aproximar-nos dessas pessoas com, de uma forma concreta que os ajude não só a perceberem que há mais coisas e que há outras formas de olhar até mesmo para esse Território Artes, se isso for um instrumento da escolha deles. E, portanto, acho que a rede deveria tentar, de uma forma prática, essa questão de não pensar no país inteiro, mas pensar em regiões, em zonas, e tentar juntar as pessoas de uma forma muito prática, muito concreta, e falar com elas, não só dizer-lhes que há mais do que aquilo que elas conhecem, mas também há outras formas de fazer aquilo que elas fazem. Boa tarde, Marta Martins, da Arte em Rede. Eu, respondendo ao desafio da Cláudia, queria partilhar convosco a experiência de 3 anos de uma rede que, de facto, existe e que existe porque houve e continua a haver vontade de 16 e agora 18 câmaras municipais que realmente investem e continuaram a investir na dinamização dos cineteatros. E esta rede surgiu exatamente porque havia o receio de que estes cineteatros que foram reabilitados e que abriram portas quase todos em 2005 ficassem às moscas e que não tivessem nem equipas, nem orçamento, nem programação. E neste curto, mas ao mesmo tempo longo caminho de 3 anos, tivemos vários avanços e retrocessos a nível de programação. Mas eu queria sobretudo reforçar que a programação da Arte em Rede é uma programação discutida, refletida, partilhada entre a equipa da Arte em Rede, entre a direção executiva e os programadores dos teatros. Portanto, isto é algo que é um projeto coletivo e que é sempre, e todos eles, e tenho aqui ao meu lado a Dora do Sobral de Montagraça, todos eles decidem o que é que querem programar anualmente nos seus teatros. E esta discussão dos públicos é uma discussão, obviamente, recorrente nestes 3 anos de programação. Sobretudo porque já a Arte em Rede sempre tentou que grande parte da sua programação fosse uma programação qualificante e que fosse uma alternativa e um reforço da programação que existe já nos teatros municipais. E que fosse, de alguma forma, algo que eles, de outra forma, não conseguissem programar, ou por motivos financeiros, ou por desconhecimento. E tentamos sempre fazer propostas que se incluíssem nos circuitos de programação e de criação nacional e internacional. E por vezes resultarem, e outras vezes não, e porque é que resultaram nos sítios num determinado momento e porque é que não resultaram noutros, é algo que temos vindo a discutir e que de alguma forma temos tentado encontrar soluções para ir à procura desses públicos que sabemos que existem. Mas por vezes estas apostas, e sentimos isso, por vezes essas apostas têm reações diferentes na parte dos programadores. Por um lado, em alguns casos, significaram algum receio de continuar a apostar em artistas de alguma forma consideram mais de vanguarda ou com uma linguagem mais difícil para os seus públicos, mas noutros casos houve uma vontade de continuar a investir ou naqueles artistas, ou naquelas propostas, ou naquela linguagem. Tudo isto é algo que temos vindo a construir e que temos vindo a refletir em várias reuniões que temos quase mensalmente na Arte em Rede. Mas uma coisa sabemos, que não basta apenas importar algo que de alguma forma teve uma ótima recepção em Lisboa e importar para a Brands ou para o Sobral de Mota Graça e esperar que tenha o mesmo sucesso. E o Tiago está aqui, teve uma experiência connosco e sabe do que é que falo, que nós coproduzimos um espetáculo do Mundo Perfeito com a Cultura Gesto e que não esperávamos que a reação... Com o espaço de tempo. Com o espaço de tempo, desculpa. Sabe que eles estão aqui, se não... Que foi o Duas Metades, e que a reação nos nossos teatros, de facto, não foi aquela que esperávamos. Tivemos em Abrantes 15 pessoas a assistir ao espetáculo. Isso, para nós... Sim. Para nós... Para a companhia, para os programadores, é algo que revolta, que nos incomoda, que nos desmotiva por vezes, mas o interessante é que aquele teatro, aquela equipa, este ano voltou a escolher o Mundo Perfeito e a querer programar o Mundo Perfeito no seu teatro, mesmo depois dessa experiência. E isso é interessante e é, de alguma forma, é este caminho que estamos a tentar fazer. Dança. Temos diferentes reações. Nós tivemos a primeira criação da Arte em Rede, também temos essa vertente, a primeira criação da Arte em Rede, foi uma coreografia do Rui Lopes Graça e que envolveu intérpretes de companhias profissionais, porque nós temos companhias profissionais de teatro, de dança, sediadas nos concelhos que fazem parte da Arte em Rede. Neste caso era a Companhia Dança de Almada, a Companhia Dança de Sintra e a Dança Arte de Palmela, que fizeram parte dessa proposta. E em muitos teatros, esse espetáculo que eles receberam foi o primeiro espetáculo de dança que tinham recebido. E se calhar eu até depois teria a Dora para falar sobre a experiência. Sim. Depende de ano para ano, mas já tivemos, em diferentes anos, houve uma maior ou menor aposta em dança contemporânea, mas sempre tivemos, há sempre uma parte que existe. E tanto... Por exemplo, o ano passado tivemos mais dança que teatro, este ano temos mais teatro que dança, depende... Porque a Arte em Rede, a Bolsa da Arte em Rede, pretende ser um complemento à programação dos teatros. E, por vezes, eles sentem necessidade, naquele ano, de apostar mais numa determinada área artística ou numa determinada linguagem. Por exemplo, o ano passado, tivemos uma grande percentagem de espetáculos de Novo Circo e este ano não temos. E nós próprios, enquanto equipa da Arte em Rede, por vezes... também não percebemos porque é que isso existe e tentamos, obviamente, discutir e perceber e propor. Mas é o que temos falado aqui, são programadores que estão ali, alguns deles por acaso, mas que têm feito um caminho bastante importante e, sobretudo, no âmbito da Arte em Rede, porque tivemos um longo programa de formação e que também formou os programadores e os diretores dos teatros e as equipas técnicas também. E, portanto, agora vão conhecendo alguns projetos e vão conseguindo falar algumas linguagens, mas isto é algo que tem 3 anos, portanto, ainda há um caminho a percorrer. É preciso que eles consigam também ter tempo no meio de tudo aquilo que fazem, que não fazem só programação, muitas vezes fazem programação, produção, frente de casa inteira, e no meio daquilo tudo conseguir ir ver espetáculos, conseguir responder a todos os e-mails, receber as companhias, falar com os artistas, vir a estes encontros, deslocarem-se da Brandes ou da Alcanena e conseguir estar aqui. Mas eu acho que o resultado tem sido positivo. Existe uma vontade de programar a dança, e tanto existe que a criação deste ano da Arte em Rede também foi um desafio lançado à Madalena Vitorino, e para criar um projeto que, conhecendo a linguagem da Madalena, cruzará obviamente dança e teatro, mas que se insira no território Arte em Rede, portanto que ela se debruce sobre este território tão vasto, que vai desde Abrantes a Norte, a Palmela a Sul, e que tem municípios como Almada, que tem 30 mil habitantes, e como o Sobral de Montagraça, que tem 9 mil, e que daí retire algo que cria um sentimento de pertença entre estas realidades tão diferentes, e que de alguma forma, através de uma linguagem que seja de alguma forma, claro, qualificante, e que a qualidade artística é sempre muito importante, e também tentamos não ceder a esse nível, mas que ao mesmo tempo seja uma linguagem que seja acessível a estes públicos que não têm os hábitos e as experiências que têm os públicos mais urbanos. E por vezes não estou a falar apenas da diferença entre Santarém e Lisboa. Estou a falar muitas vezes da diferença entre Santarém e as freguesias rurais de Santarém, porque também esta discussão por vezes também existe mesmo dentro dos próprios concelhos. Eles não sabem como chegar aos públicos das suas freguesias rurais, porque também aí são realidades completamente diferentes. É difícil conseguir que as pessoas nessas aldeias consigam ir à cidade ver um espetáculo. Porque há várias condicionantes e que são transversais a toda a realidade nacional. É a questão dos transportes, é a questão das condições de vida. As pessoas trabalham em Lisboa e fazem o circuito, se calhar, de uma freguesia rural de Santarém até Lisboa e daí para casa, e não passam por Santarém, não passam pela cidade. E, portanto, são discussões... Eu, como tenho... Para já, e ainda mais 2 pessoas em lista para proporem questões, e como com certeza eu tenho a impressão que podíamos, por exemplo, propor uma reunião da rede com a Arte em Rede, porque certamente teremos muita coisa para. Exato. Eu só queria concluir com uma questão que se falou também de manhã, de um conceito de programação, e que nós sempre, de alguma forma, sempre tentamos ter todos os anos um conceito de programação, apesar de ser bastante generalista. Mas este ano vamos pedir às companhias para tentarem se inserir neste conceito, e que é, ou seja, em 2010, que as candidaturas vão ser abertas agora, provavelmente para a semana já poderão enviar propostas, mas que será as cidades encenadas. E nós queremos que os artistas e as companhias também pensem connosco este conceito, e que as propostas que apresentem sejam nesse âmbito, e nos expliquem porque é que acham que essas propostas podem inserir nesta discussão. Pronto, eu acho que isto também, de alguma forma, pode ser também uma maneira de entrar em diálogo com os artistas e de juntos conseguir chegar a um público tão diverso. Obrigada. António. Okay. Olá, eu sou o António Pedro Lopes. Eu sou artista, mas eu acho que é importante definir-me como uma espécie de parasita viajante, e como uma espécie de gestor ou maestro de intensidades temporárias. Eu também sou nómada, sou de Ponta Delgada, e uma das coisas que eu consegui esta semana foi telefonar à diretora do Teatro Miquelense em Ponta Delgada, que é uma professora de inglês, e arranjar no espaço de 2 meses um hiato de apresentação de um trabalho e de um workshop com a comunidade local e também, se calhar, em princípio, uma forma da senhora nos pagar a viagem até a Ponta Delgada. Isto para dizer, eu sou um parasita viajante porquê? O trabalho que eu vou desenvolvendo também não sinto que tenha, de alguma forma, uma ligação clara nem direta com os contextos em que eu vou habitando. Os contextos que eu vou habitando passam pelos 4 continentes nos últimos 5 anos, assim, numa espécie de desequilíbrio geográfico e numa espécie de constante reescrita de uma identidade, de uma história, de uma biografia. O que acontece é que, nos últimos anos, eu faço parte de um coletivo que se chama Sweet and Tender Collaborations, que o ano passado se apoderou da cidade do Porto. E como parasitas viajantes ou voadores que somos, o que fizemos foi apercebermos-nos da evidência ou da realidade daquela cidade, no qual haviam tantos artistas jovens e tantas iniciativas e tantos espaços e tantos outros artistas nas mesmas condições, um bocado por toda a Europa, um bocado pela América do Norte, pela América do Sul, pela Austrália e pelo Médio Oriente, e reunimos-nos no Porto. Falamos basicamente com os mediadores locais, os programadores, os donos dos bares, o presidente da Câmara ou as pessoas que são associadas à presidência da Câmara. Como todos sabem, a presidência da Câmara do Porto não tem qualquer tipo de apoio à cultura, mas inventou uma espécie de empresa que se chama Porto Lazer, que ajuda e sempre vai dando uns dinheirinhos ou vai apoiando na acomodação. O que nós fizemos basicamente foi reduzimos a coisa a pensar que as pessoas são só pessoas, independentemente do cargo que elas têm ou do cargo que elas ocupam. Fomos lá bater à porta, falamos com elas, vendemos uma espécie de pacote que é a mais pura verdade. Nós fazemos isso porque estamos nesta condição e a nossa condição é trabalharmos juntos e precisamos de fazer as coisas juntos porque sentimos que de outra forma cada um por si só não teria tão fácil acesso a determinados recursos nem a determinado nível de visibilidade e como tal interessa-nos não só responder às nossas necessidades, mas interessa-nos, como projeto artístico, aproveitar os recursos que existem naquela cidade ou naquele local. Portanto, como verdadeiro parasitas, pegamos no teatro ou na instituição que está no bairro X, no teatro ou na instituição que está no bairro Y, no bar ou na casa que está no bairro Z, e metemos-los todos em conversa, conversamos com eles, apresentamos um projeto e em conjunto com eles, definimos qual é que é o programa de atividades, basicamente. Sempre pensando que há, de facto, uma ideia que não pretende de nenhuma forma ser uma ideia invasiva ou colonialista ou pretenciosa no sentido de querer dizer é assim que se faz. Não, antes pelo contrário, é só o que fazemos ou o que eu tenho feito na forma como tenho trabalhado é mais propor um modo de operação e um modo de operação, nesse caso, completamente ligado à criação artística. Isso, não por não ter outra alternativa, porque sou o artista, que é o artista produtor, que é o artista programador, que é o artista que salta e tira o chapéu e tira a camisola e vai saltando um bocado entre os cargos diferentes. E que também se vai habituando a perceber como é que é de facto possível desenhar sonhos ou dar corpo aos sonhos ou criar intensidades temporárias e isso ser um acto também de alguma generosidade para um contexto em que se habita temporariamente, além das lógicas fixas de financiamento ou das lógicas usuais às quais eu sinto muitas vezes que um determinado panorama artístico está completamente dependente. Não sei se queres continuar eu ou se... Eu quero só dizer mais uma coisa. O que eu acho que talvez fosse importante, se quisesses continuar, era contextualizar as vossas propostas em termos de contacto com o público, aproximações ao público, quer dizer, focalizar um pouco no esquema tema... do público. Sim, por exemplo, sim. O que nós fizemos, posso dar um exemplo do que aconteceu no Porto no ano passado, é que havia toda uma lógica de ligação ou de desmistificação do que é o processo criativo em relação ao que é um produto final ou a chegarmos à forma de um espetáculo, e instalamos basicamente todo um esquema ou um sistema de constante mostra quase diária ou semanal. E instalamos um projeto de uma mostra desses projetos, mas também de uma constante exposição e de demanda quase ao público de participar ativamente no feedback desse projeto. Ou seja, de se incluir, de dar a sua voz de alguma forma. Isto porque acreditamos, eu próprio acredito, que isto leva-me à minha pergunta preferida do dia, que foi formulada acho que por uma senhora que se chama Susana Menezes, que é como é que se implica o público na revolução dos imaginários, e o que eu acho é, a minha resposta a isso neste momento é não só oferecer-lhes alguma coisa para ver, alguma coisa para se falar a partir de, mas também possivelmente perguntar-lhes o que é que eles sentem quando se sentam numa cadeira no teatro, ou o que é que eles gostariam de ver, ou o que é que acontece naquele momento. Porque eu próprio também acredito que, não quero apresentar o meu trabalho em todo o lado, dois, ninguém tem que levar com tudo, pronto, o que acontecia aí, eu perdi-me um segundo, o que acontecia aí basicamente é que se... encontrava-se uma dinâmica completamente desmistificadora de tudo, através de mecanismos tão fáceis que passam basicamente por uma atitude que é de ser informal, de estar próximo, de estar aberto, de estar disposto a falar com o público, com o público como o receptor ou com o público como um possível participante ativo de uma proposta. E como dar a mostrar, que a mim também parece-me fundamental em relação a pensar no público, de dar a mostrar um certo sentido de diferença, de diversidade estética, de diversidade de valores impostos ou projetados no corpo, a mim parece-me assim, fundamental quando se pensa numa programação ou quando se pensa... que imagem de uma determinada disciplina e que imagem é que determinados valores carrega essa disciplina artística em si só. É super importante pensar em que escolhas é que faz e pensar no que é que elas representam, efetivamente, para a leitura do que essa disciplina depois consta por si só. Voilà. Obrigada, António. Nós estamos mesmo a acabar. Eu penso que se o Tiago ainda quiser acrescentar alguma coisa, porque ele tinha pedido há bocado para ficar na lista. E como depoimento, sim, final. É só para reagir um bocadinho Marta, Marta, não é? Para reagir um bocadinho a duas coisas que a Marta disse. Uma teve a ver com as 15 pessoas em Abrantes que assistiram ao Tiago. Todos nós sabemos que... No início. Mas, sim, nós sabemos que essas 15 pessoas, isso não é fruto do que o Tiago foi apresentar, porque essas pessoas não conheciam o espetáculo antes, portanto isso não foi em eco. Todos nós sabemos que a maior parte desses teatros pouco dinheiro tem até para a segurança, quanto mais para um gabinete de comunicação, não é? Portanto, como é que a informação chega às populações e como é que as pessoas são cativadas para ir ao teatro, nomeadamente os serviços de pedagogia, a comunicação, os workshops, a sensibilização. Portanto, não tem tanto a ver com, muitas vezes, assistiu muita gente, isso valida aos espetáculos, assistiu pouquíssima gente, isso não valida aos espetáculos. Portanto, aí é preciso ter muito cuidado com a forma como se põem essas coisas também. Outra coisa tem a ver com a pergunta que a Maria João Garcia colocou, que tem a ver com a presença da dança contemporânea na arte em rede. Assim, não vamos ser hipócritas, todos nós sabemos que a dança contemporânea na arte em rede tem muito menos presença que o teatro, isto dito diretamente pela Ana Coelho, que é quem dirige a arte em rede, e a minha questão também é como é que essas propostas são escolhidas para catálogo e depois como é que essas... um bocadinho uma forma laboriosa como essas propostas são... adquiridas pelos teatros. São precisos 5 ou 6, depois com as cotas, não sei quem. Portanto, Vou ser sincero, há uma grande curiosidade da parte, e eu aqui falo pelo Tiago Guedes, coreógrafo, que também agora está a organizar um festival, há uma grande curiosidade por perceber a responsabilidade de uma rede, como a Arte em Rede, que eu acho muito importante na teoria, mas depois como é que isso, na prática, passa para, de facto, os teatros associados terem uma pluridisciplinariedade e uma visão plural do que acontece realmente e que não seja só uma coisa, porque se lê um bocadinho a sinopse, há dois ou três interessados que muitas vezes têm a ver não tanto com a qualidade do espetáculo, mas com os preços, com as parcerias, com essas coisas todas. Portanto, se calhar a pergunta é para a Marta, mas também para a pessoa de Sobral de Montagraça. Há muito poucos programadores aqui e, portanto, eu gostaria muito, e acho que todos nós gostaríamos muito de ouvir também do vosso lado, dos teatros municipais, da rede de 83, como é que essas escolhas são feitas e como é que isso... Porque, de facto, nós vemos a presença da dança contemporânea muito pouco nestas escolhas. Isto terá alguma razão para existir, não? Ok. Está ali um... Há uma série de questões que... Podes-te identificar. Desculpa, Mónica Samões, da Casa Branca. Há uma série de questões que eu gostava de levantar. Eu pensei que acabávamos às 7 e não às 6. Não, ok, vou deixar para amanhã. É só mesmo uma questão que vem da continuidade, ainda por causa desta questão da arte em rede e na sequência do que o Tiago diz.